comprei Suvinil Piso. Olha só, rende até 380 metros quadrados, tem altíssima resistência e durabilidade comprovadas. Sorte que você virou síndico, hein, amor? A criançada vai adorar. Criançada? Eu tô pintando pro campeonato da firma, amor. Aff. Suvinil, se faz diferença pra você, a gente faz. Você fez aqui no seu carro, 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com Estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora Estádio 97 já tá no ar. No ar, Estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Também no oferecimento de Amanco, facilidade e praticidade para instalar, é só com Amanco, a marca da inovação. Amanco! Boa! Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Sejam bem-vindos, boa tarde! Olá! E aí? Salve! Alá! Tá lá! Aí! Lembrando que... Sarrista, hein, Sombra? O quê? Que foi? Não, o Sombra foi sarrista, agora sejam bem-vindos. Não é mais que obrigação dessa cambada de vagabundo. Falou agora o homem que trabalha. Rádio, são bem remunerados pra isso, não fizeram mais obrigação. Ai, garota, quem tava na praia hoje? Você. Inclusive o seu Alexandre Oliveira, que tá aí de camisa preta, parecendo uma galinha da Angola. Chegou dando a deitada. É estranho, Nuninho. Chinelinho. É isso aí, olha, lembrando que estamos de volta com a transmissão em vídeo, tá bom? Essa é a melhor imagem que tem, ó. Exatamente, agora você já pode apreciar um pouco dos novos estúdios, do novo estúdio. Olha lá o bar. Vazio ali. O bar atravessando lá. Tem que ficar na praia, né? Com fã, vendendo alguma coisa. Agora vou. Tá certo. Vai botar uma máscara, por favor. Ai. Aquela máscara de cachorro do Marcão. É verdade. Ela é boa, hein? Tá de óculos ali. Estamos transmitindo aí, então, de volta em vídeo, você pode assistir através do facebook.com/energia97fm, facebook.com/energia97fm, tá bom? É isso aí, assista através do nosso vídeo, deixa eu ver, e no site, tá transmitindo no site? Alô produção, alô produção, no site. No Face eu sei que tá, no site... Pera. Olha lá, produção. Lá. Dá um time. Dá um time e ela já vai ver, tá bom? O louco tá falando de lá que tá. Tá no site? Tá bom. E pelo aplicativo? Aí eu já não sei. Não sei. Olha eu no vídeo aí, ó. Estamos vendo você. Ai, nossa. Você tá magrinho, hein, mano? O que aconteceu, velho? Você tá magro, mano. E esse lustre da casa da tua avó aí atrás? Nossa, foi herança do bisavô. Essa porra aqui, ó. Tô vendo. Não, mas não é tão da avó assim, não. Até que tá bonitinho. É isso aí. Você tá magrinho, tá fininho, magrinho, mano. Hein, mano? Tá com bichinho, hein? Tá com bichinho. O que é isso? Tá com bichinho de arranha. Outro lado. Cá, nossa. Tá, parece que tá levou uma picada aí. Que isso aí, queloide? Sua coxa, ó. Picada. Olha o tamanho da bisnaga aqui, ó. Sua coxa. Ai, bisnaga. Tem mais bomba aí que é a faixa de Gaza. Olha, é isso aí. Então você assiste através do facebook.com/energia97fm e também através do nosso site 97fm.com.br. Clique em ao vivo, ali você tem a opção de você assistir em vídeo, ouvir online também, né? Só o áudio, tá? Uhum. E vai abrir uma janela também pela qual você pode mandar mensagens pra nós. Mensagem essa que já chega falando hashtag chupamano. Essa daí é tradicional. Aliás, a hashtag de hoje podia ser chupamano. Ah, faz tempo, né, que a gente não... Tomara que essa não seja a última hashtag que esse maldito vai mandar pra alguém na vida. É isso aí. A vida dele vai terminar hoje à noite. Que mas isso, vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos lá começar. Ô, seu Bento. Boa tarde aí pra todo mundo. Quase, seu Bento. Quase, hein, seu Bento, que você não trabalha hoje. Não. Sempre tem alguém pra representar. Vai ter naba, então, aí. Vamos falar da naba alguém aqui. Ah, tem um trouxa aí, velho. Eu tô olhando pros meus amigos tricolores aqui, estão todos felizes. Felizes? Vamos começar com o tricolor. Mota feliz e saltitante, Mota. Sim! Não pode ser. Ah, vamos, São Paulo, agora chegou, voltou campeão. Campeão voltou. Ah, meu Deus do céu. Mas é um fanfarrão esse, hein? Cadê o momento voltou? Fanfarrão? Campeão do Paulista, hein? Um momento fanfarrão pro Mota? Pega seu... Brincadeira, velho. Ó, uma trouxa. Tá louco. Vem ali. Isso aí não pode ser dado pra mim, pois tem que ser pro mano. Mas, ó, meus amigos, vamos lá. O tricolor ontem confirmou o primeiro lugar do grupo. Sim, tá vendo lá? Vitória sobre o RB. Eu pensei que ia dar errado. Sobre quem? RB. E Brasil? Pensei que ia dar errado. É, mas deu certo. Mas você não cantou o hino do São Paulo que nem você canta o hino do Santos. Grandes é o primeiro. Tricolor. Ai, ai. Bem amado. Sim. Bem amado. Mais amado do Brasil. Quem chegou? Por alguns segundos, o seu Bento conseguiu ser tricampeão do mundo. O negócio é o seguinte, hein? E hoje à tarde, por volta das 15h30, o Diego Aguirre foi apresentado. Um cara meio sério, ele é um cara sério, né? Sério. Não é de dar muita risada. Mas você viu a justificativa pela qual o São Paulo contratou o Aguirre, o seu Bento? Porque a diretoria quer um time mais aguerrido. Entendeu? Foi boa, Marcão. Boa! Só pra RG. Na RG você acha ruim. Na falta do RG. Se é o RG que fala essa, é uma merda. Mas, meus amigos, então só pra resumir aqui o que ele disse, ele garantiu que tinha aquele lance, talvez seleção paraguaia. Uruguaia. Não muda a nação do cara. Vamos se informar, né? Deu problema isso aí. É que o técnico da... É que o... Desencana. E aí, vamos seguir aqui. O técnico e aí, da seleção do Uruguai, o Bento, ele tá surdo. Tá, né? Deus chama ele, ele não ouve. Oscar Tabárez... Mas, ó, garantiu não sai. Que fica até o final do ano, então. Então, é o que diz que o contrato dele tem lá, escrito. Se ele for chamado né, pela seleção uruguaia, ele não pode aceitar até dezembro. Ô, Motinha, a informação que eu tenho é que não tem nada em contrato. Isso aí é um acordo que fizeram de cavalheiros. Não, que eu ouvi falar. Palavra com palavra. Eu ouvi do César Filho. Não, mas, ô Mota. Ô, Mota, a situação é do Aguirre, inclusive, aí foi um acordo verbal que ele fez com a diretoria de São Paulo, dizendo que ele não sairia. É, acordo verbal esse que eu costumo descartar no futebol. Lógico, Muitas vezes o que está assinado já não cumpre, imagina o que é acordo verbal. Nossa. É, inclusive o próprio Aguirre, Motinha, ele tem aí a ambição de dirigir a seleção do Uruguai. Ele já manifestou isso em outras declarações. Ele sabe que o nome dele aí está muito cotado para isso, porque o técnico não sei se consegue terminar a Copa. Mas enfim... Nossa senhora. É verdade. É, mas terminando então, Motinha, a Copa do Mundo está na cara que o Oscar Tabárez vai sair de lá. E o Aguirre é a bola da vez. Você acha que a seleção do Uruguai vai falar, ah, então beleza, vou aguardar você seis meses pra definir o meu futuro? O cacete. Mano, mas eu não acho que o Raí, o Ricardo Rocha, ia fazer um acordo com um cara que tipo, mas vai sair pela, mas no pela meio vontade do ano, dele, ô Mota, pela vontade do Aguirre, talvez ele fale pros caras, fala, ó, por mim eu fico até dezembro, mas de repente a seleção uruguaia chega pro cara e fala, ó, acabou a Copa, eu quero você aqui, e a seleção vai ter um peso maior, né, cara? Eu não sei se foi palavra do Raí, ou onde eu li que ele teria dito ou não. Ele falou assim, às vezes cláusula não adianta, você tem que ter... A palavra vale mais do que uma cláusula de contrato. Sim. Verdade, dependendo do caráter da pessoa, a palavra vale mais. Certeza. Mas isso vai muito do caráter da pessoa. Certeza. E seria mais também, né, o Sombra, pra poder dar um subsídio pro Jardim até o final do ano, ainda, pra ele pegar uma experiência... E provavelmente o Jardine vai ser o próximo técnico do São Paulo após o Aguirre, né? Eu vou te falar um negócio. Tá tudo levando a isso, né? Eu vi muita gente contestando a contratação do Aguirre, não só em termos de torcedores do São Paulo, como também pessoas da imprensa. Comentaristas, tá? Exatamente. Eu acho, cara, que assim, é a melhor opção do planeta, o Aguirre? Não, não é. Mas ele é a pior? Também não é. Eu entendo que, de repente, dentro do cenário que se configurou, dentro daquilo que a gente enxerga dentro do mercado brasileiro, eles procuraram trazer um técnico da confiança deles. Sim, sim. Eu cheguei a ler até alguns comentários do tipo, mas não tem que trazer amigo. É, só porque é amigo do Raí. Só porque é amigo. Não é. Eu concordo que não deve trazer só por ser amigo. Do Raí, tem que ser amigo do Lugano também, né? Não, é, mas diz que... país é o mesmo, né? Porque o Aguirre, pra quem não sabe, ele jogou junto com o Ricardo Rocha e o Raí no São Paulo. E foi treinador do Lugano. E foi treinador do Lugano. Sim. Perfeito? Sim. E então eles têm um conhecimento. Então é o seguinte, eu acho que... Mas ele tem qualificação também, né? É que o currículo dele não é bom. O currículo dele, ele tem muito quases. Muitos quases. Tem muito ajuste à causa. No São Lourenço, né? Exato. E no Peñarol, onde ele foi vice-campeão da Libertadores naquela disputa contra o Santos. Sim. Tá? Agora, de repente, a gente tem que, no meu ponto de vista, dar um crédito aí ao entendimento do Lugano, do Raí, do Ricardo Rocha, de que ele pode ser um bom técnico pro São Paulo. De repente, vai saber se não é no São Paulo que ele vai ganhar o seu primeiro título. Sim. De grande expressão. Gente com currículo tem na praça, o Luxemburgo é um. Mas, sinceramente, eu não consigo mais acreditar no que o Luxemburgo possa fazer com o time. Não, e que porque impede... não é... Vamos supor, o Luxemburgo ele passou por N times grandes naquela... Resolveu, agora, né? Vai. Agora é a chance. Agora vai. E eu não vejo isso. Não deu em nada, né? E mesmo entre todos que fazem críticas à contratação do Aguirre, eu entendo também que... também ninguém me aparece com uma opção melhor. Exatamente. Alguém que você chega e fala assim, não, é unanimidade. Existe hoje uma unanimidade? Não. Contestável não existe. Eu vou te falar, o Cuca, pra mim, seria aquele que eu veria com melhores olhos dentro desse cenário. Mas o Cuca, ele assinou um contrato com a Rede Globo. Eu não sei nem se Copa, o Cuca, né, estava dentro do mapa dos dirigentes de São Paulo. Ele assinou um contrato com a Rede Globo. O Cuca, se eu não me engano, cuida aí de uma situação familiar e quer dar um tempo... O Cuca, ele foi campeão pelo Palmeiras, fez um Palmeiras ser campeão, que as pessoas falaram, no Cucabol, o Cucabol foi campeão brasileiro. Foi. Mas muito palmeirense analisando aí o desempenho do Cuca também no último torneio, que ele acabou caindo fora. Falar, não, o Cuca, olha, não é bem assim, não é verdade. É bem assado. Então, assim, quem é a unanimidade? Quem seria o técnico, acima de qualquer dúvida, hoje a vestir a camisa do São Paulo? Quem seria? E ontem no Facebook teve nego... Não, puta, fiquei puto, né? Porque nego chegou, um único chegou e falou assim, caramba, não é possível. Falou assim, você não criticou a chegada do Aguirre, então é porque você tá abraçando o Leco. Nossa, ridículo, velho. Ou seja, eu vivi pra ler isso, né? Eu tô abraçando... Gente, eu não tô abraçando o Leco, cara. Eu tô dando o benefício da dúvida, cara. Porque não vejo uma unanimidade. Eu não vejo duas ou três opções e falar assim, não, tava na mão, não pegou porque não quis. Desempregado não tem. De repente você pode falar um Abel Braga aí, mas, pô, o cara recusou o convite do Palmeiras, né, mano? Ele não viria pro São Paulo numa condição dessa, eu acho. Em situação muito mais, né, favorável, claro, né? Claro, claro. Mas durante o programa a gente fala mais um pouco aí do Aguirre. Boa. Eu, sinceramente, assim, eu assisti, assim, o Aguirre como técnico adversário. Mas eu fui investigar um pouco, né, em matérias passadas, como jogam os times do Aguirre, como jogava o Inter, como jogava o Galo, para ter um entendimento um pouco melhor do que o Aguirre pode fazer no São Paulo em termos táticos, né? Nossa, deitou no moto agora. O Aguirre é um técnico, pelo menos aqui no mercado brasileiro, ele foi muito criticado pelo fato dele gostar muito do rodízio. É isso mesmo. Era um cara que rodava o elenco, era um cara que muitas vezes aí era questionado por isso. Começou até bem no Inter fazendo isso, depois aí a imprensa começou a questionar, porque o Inter perdeu entrosamento, o Inter passou a não jogar bem, e a galera atribuiu também a esse fato. Precisa entender, Sombra, o porquê ele gostava de fazer isso, se ele ainda continua fazendo. Uhum. Ontem já começou, São Paulo, mano. Então, mas é que tá. Ontem ele começou porque ele pediu pra que o Rodrigo Caio fosse poupado, etc. Sim. E tal. Colocou o Nenê pra jogar, o Nenê jogou até bem. E o Militão e o Hudson também foram poupados pra não tomar cartão. Sim. Também. Mas a situação, Sombra, na boa. Pega lá, o estilo de jogo do Aguirre. É marcação alta, é intensidade, todo mundo correndo. É isso aí. O São Paulo tem três jogadores lá, vai. Cueva, Diego Souza e Nenê. os três não têm essa característica. Se você chegar, por exemplo, pra Diego Souza, Nenê e Cueva, fala, eu quero que vocês joguem assim, mas vocês precisam entender que vocês são jogadores de 45 minutos, e se eles concordarem com isso e correrem pelo técnico, inclusive defendendo essa metodologia do Aguirre, ok. Mas agora eu acho difícil, por exemplo, você transformar um jogador como o Diego Souza ou o Nenê, que até inclusive já não tem talvez esse preparo físico, pra jogar de acordo com o esquema tático do técnico. É complicado. Como é que você chega pro Nenê e fala, Nenê, eu quero você intenso durante a partida, eu quero você fazendo a marcação alta, eu quero você pressionando a saída de bola do adversário, porque o Nenê nunca fez isso a carreira inteira. Ô, mano, mas aí... Né? O Cueva também não. Você, tudo que você tá falando é pertinente. Agora, a gente tem que aguardar o início do trabalho pra ver como é que ele vai agir, se ele vai agir dessa maneira, né? É. Até... Eu tava vendo isso sobre o Aguirre, realmente os times dele jogam, principalmente falou, abrindo o jogo, sufocando o adversário, a saída de bola, muita intensidade. Intensidade o que é? Recomposição rápida na defesa, chegar o time agrupado, passes rápidos no ataque e marcar em linha alta. Agora com relação a Agora, eu acho que ele vai, se ele é realmente um cara que quer ter sucesso, ele vai ter que saber fazer uma melhor leitura, a melhor leitura possível do que ele tem em mão, do que ele pode fazer com esse elenco. E de repente, mano, pode ser que de três, dois desses atletas, de repente ele possa enxergar que pra ele não fazem parte do time principal. Entende o que eu tô dizendo? Porque na boa, Sombra, hoje, pela característica desses três, os três brigam por uma vaga no time. Não dá pra jogar com os três. Cueva, Diego Souza e Nenê. Ah, o Cueva nem tá nessa briga, mano. É, o Cueva ontem mostrou que a gente não precisa tanto dele assim. Também acho que... Peraí. Então, mas até antes de ontem, quando a gente colocava essa discussão em pauta, todo mundo colocava o Cueva como titular, Diego Souza e Nenê. Pelo amor de Deus. O Mota que entendeu errado. O Mota que entendeu errado. O Mota que entendeu errado. É só o rinoceronte do Mota que não entendeu. Gente, quem falou aqui que o Cueva parece não fazer mais tanta importância foi o Mota. Fui eu que falei mesmo. Foi o Mota. Não, o então, tá grifem isso. Pelo amor de Deus, foi o Mota. O Cueva já é titular. O Nenê e o Diego muito melhor. É isso aí. Pelo amor de Deus. Joga, mano. Fala um negócio. É Cueva e mais 10. O São Paulo ontem enfrentou o Red Bull. Ué, a gente enfrentou o Nenê e sofreu. Red Bull. A gente enfrentou o Linense tá fora o titular e sofreu. Ô, Sombra, mas tem uma coisa que o Aguirre... Enfrentamos o Linense e sofreu. Tem uma coisa que o Aguirre não pode continuar no São Paulo, que os últimos treinadores do São Paulo têm insistido, cara. É esse jogo de goleiro do São Paulo querer ser líbero, cara. Contrataram o Sidão porque falaram, o Sidão sabe jogar com o pé. Aí contrataram o Jean porque, o Jean sabe jogar com o pé. Bate falta. Não, ontem, ô Vieira, no primeiro gol do Red Bull, cara... O Jean, ele deu um passe pro cara do Red Bull, que eu vou te falar, Marcão, não sei aonde ele viu. Mas não foi questão, goleiro líbero é outra história. Não, mas é o que eu tô falando, peraí. Goleiro, cara, pra mim, goleiro e zagueiro, mano, a bola que é no pé do cara é bola pra frente, irmão. Não tem essa de ficar fazendo gracinha. Simples, né? O Caio Ribeiro falou uma coisa muito importante, eu acho, ontem. O quê? Aliás, esse menino tem futuro. Ele é bom. O cara que tá chegando agora... Não tenta fazer aquilo que você acha que sabe. É. Faz o convencional, mete pra lateral. Não vai tentar inventar. Ganha primeiro a torcida debaixo dos três pau ali. Sim, porque... Ó, ganha a torcida, não compromete. O Jean, não compromete. O Jean, ele já tinha falhado, se eu não me engano, foi contra o Ituano, que o Militão tinha cobrado um arremesso lateral pra ele. Ele já dominou a bola meio estranho, demorou pra chutar. Ituano foi o Sidão que jogou. Quem que foi? Não. Foi o Sidão. Eu acho que... Sidão. Que ele chutou a bola, batendo nas costas do cara do Ituano. Não, mas o Jean também fez. O Jean também fez isso. Mas ali eu achei que foi uma fogueira do Militão. Mas enfim, olha isso. Que ele dominasse a bola e tivesse chutado de primeira, já que ele tem tanta qualidade com o pé assim, despacha pra frente, irmão. Ontem... Não, mas nesse lance que você tá citando, você inclusive tá se referindo ao lance que você não tem a menor ideia qual seja, mas... Nossa, que traíra, eu não lembro do adversário. Ele matou a bola e tentou chutar pra frente. Mas demorou, já no domínio. A bola tem que descer, ele vai dar voador. Não, mas você é um cara que tem tanta habilidade com os pés, como falam, e ontem também teve um lance. Ele é bom com os pés. Eu vi o domínio que ele fez do Marcos Guilherme lá, que ele tentou dominar a bola foi pra escanteio também. Fritando, vou te falar, rapaz, goleiro, chuta a bola pra frente, irmão, não queira inventar. Goleiro e zagueiro tem que chutar a bola pra frente. Prossiga, seu Bento. Fui começar com o tricolor. Não, só mais uma coisa, né? Mais uma? O Tavares não pode ficar fora desse time. Exato. Não, isso aí... Contra isso aí é o Red Bull. Posso falar? Vai? Não, qualquer time. Pelo amor de Deus. Acho que... Não dá, velho. Vocês estavam... Depois a gente conversa fora do ar. Eu sei, mas... Vocês estavam com saudade do Bruno? Vocês estavam com saudade ou não? Nossa, não. Morrendo de saudade. Direito? Não. O goleiro, você disse? Ô, juro por Deus. E uma bela surpresa, o Lisieiro. No aquecimento, do São Paulo, tem um rapaz que me lembra muito aquele Jura, que era lateral direito, eu não sei nem se não é ele. Tava na comissão técnica do São Paulo fazendo uns cruzamentos pro goleiro no aquecimento. Ah. Chegou a vez do Bruno. Meu Deus do céu, cara. O cara da comissão técnica consegue cruzar uma bola melhor que o Bruno pra dentro da área, cara. Juro por Deus. Mandava lá no símbolo, né? Ah, mas não, com certeza. Rasteiro. O cara que treina os goleiros sempre vai cobrar melhor. Né, não, mas podia dar um toque pro Bruno. Falei assim, ó. Parmeira. Parmeira? Que? Ah, nós. Que não, Palmeira. Fala de nós, ô, seu Bento. Quando eu surgi... Mente branquinho, gramado, pelo tua guardado. Tá muito louco, né, velho? O que é isso? Minha versão. E aí, seu Bento? Primeiro lugar disparado. Se ontem já mostrou que tem que ter lugar no time, o Gustavo Scarpa. Que partidaça do Gustavo Scarpa ontem. Jogou muito, né? É, dois gols, ia fazer o terceiro, fora mais uns dois, três que passou perto. O terceiro que ele perdeu foi mais fácil que os outros dois. Exato. Não é que ele só faz golaço, né? Os dois foram golaço. Tava muito sem goleiro, né? Falou, não vou fazer, não. É isso aí, Domênico. Ó, amanhã sai. Amanhã. Qual a data das partidas e aonde serão? Amanhã só, né? É, amanhã sai. Pegou o adversário mais difícil. O Parmeira pegou um time chato, esse Novo Horizontino. Eu acho chato, batemos na cara desses caras na casa dos caras, velho. Só pra você bater não quer dizer que é bom. Batemos na cara dos caras lá dentro. Enfim, mano, mas é o time que fez 20 pontos. Fez mais pontos que os Tricolor e que o Santos. Terceira melhor campanha, né? Ficou atrás só do Corinthians e Palmeiras. Então, ele seria primeiro no grupo do São Paulo e do Santos. Exato, então não dá pra jogar fora, né, Domênico? Tomar cuidado. Então é uma tendência. O primeiro é lá e o segundo é cá. Isso. Então amanhã a gente sabe os horários. Agora à tarde, né, o Jailson. Jailson. Dudu. Felipe Belo. E o Matos foram lá no TJD. Azedou. É, foram lá prestar esclarecimentos, né, sobre o que eles falaram após a partida contra o Corinthians. Né, então foi lá ouvir o TJD, tudo aquilo que o Dudu falou. Falaram. É isso aí. Já isso tinha que sair preso dali, né? Ah, que é isso. É isso aí, Domingo. Gostou do Everton ontem, do gol? Fez umas boas defesas, fez duas ali também. Ele é um bom goleiro. É. Só. Nossa, que indiferença. Ai, coração peludo. Tá sem conteúdo, pega o Aurélio, tem um dicionário lá com as palavras. Não, tem uma boa noite. Quando o Everton chegou, eu falei, é bom goleiro, mas não precisa. Tá bom. Ó. Vai ficar de alegre ali, porque o Jailson. Espera só um minuto, gente. Porra! É o chefe, cara. Vocês são chatos, cara. É o chefe. Espera só um minuto, espera só um minuto. Deixa eu falar aqui. Eu falo, você depois brinca, cara. Brigou com a Leiloca. Não é isso. É que vocês são chatos mesmo. Tem hora que vocês são chatos. Pô, ordem nessa porra. Calma, Domênico. Calma, Domênico. Você tá nervoso, Domênico. Eu tô nervoso. É que você tá falando os caras... Pô, calma. Pessoal, vamos respeitar. Vamos respeitar o Dodô. A Leiloca dormiu de calçadinhos. Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Se é que é possível falar, né? Fala, Domênico. O Everton, quando chegou, eu falei que era um bom goleiro. Eu não tô falando agora. Tô falando que ele é um bom goleiro, apenas só isso. É um goleiro comum, como todos os outros bons goleiros que existem no Brasil. O Palmeiras tem o Jailson, que é fora da média. Ele é acima da média, aliás, né? E o Praz, que pra mim é muito bom goleiro também. Ele já foi acima da média. Sim. O Praz, agora ele, é acima da média da idade, né? Ele caiu um pouco de produção, mas ainda é muito melhor que o Everton. Mas a idade chega pra todo ser humano, ainda, né? Mas é muito melhor que o Everton. Mas concordo, é muito melhor que o Everton. Também. E o Everton vai ficar como terceiro, cara. Se machucar um dos dois, ele vai ter a opção de ser reserva. Eu acho que o Everton, ano que vem, aí deve... Não sei se o Praz aguenta o ano que vem. Não, o contrato dele é até o final desse ano, né, do Praz. É. Eu não lembro. É. Parece que ele renovou por um ano. É, só mais um aninho. Mas ele recebe pela caixa. Mas que ele renovou por um ano. O que é isso? Mas, cara, agora, o que é legal é que o treinador colocou pra todo mundo pra jogar, cara. Ninguém pode falar que não jogou. Ele pôs até os dois meninos da base que jogaram... Fernando e o Papagaio. Ele fez gol, né, o Fernando, papagaio, né? Entrou papagaio. O Fernando, quando jogou a Copa, ele fez uns golaços lá, viu, cara? Ele é bem posicionado, né, Ale? Não sei se você acompanhou a... Acompanhei. O Papagaio era reserva até. Era reserva, mas não do Fernando. O Papagaio é mais novo. O Fernando já é mais velho. E parece o contrário. Dodô, eu acho que tem dúvidas agora, né, de Dudu, Ale... Eu acho que não tem mais dúvidas de meio campo, é Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima. Scarpa, Dudu e Borja. Acho que é isso aí. Né? Acho que já estava desenhado isso e parece que ontem ficou bem claro na cabeça do treinador. Não sei se ficou na cabeça dele. Na cabeça do torcedor ficou. Eu acho que tem algumas coisas aí que podem mudar. É mesmo? É, o Tietê deve ser o reserva imediato do Marcos Rocha na lateral direita. Eu acho que o... Ele vai fazer com o Tietê igual ele fez com o Jean? É, eu acho que o Jean veio para ser volante e acabou. Porque o meio tá, eu acho que o meio ficou pequeno pro Tietê. Porque eu acho que o reserva imediato do Bruno Henrique hoje é o Moisés, não é o Tietê. E digo mais, acho que o Thiago Santos não é a primeira do opção. Do, é o Bruno Henrique voltando com o Moisés jogando. Como ele jogou nesse jogo. Nesse ele jogo jogou primeiro esse jogo, né? Então aí ele ganha o Bruno Henrique, continua jogando porque está numa fase muito boa. O Bruno Henrique entrou muito bem no time. Ele jogou ontem de primeiro e o Moisés de segundo. Às vezes ele até trocando, porque o Bruno Henrique fisicamente está melhor. Então acho que essas mudanças podem acontecer. Tietê é o primeiro reserva... Na lateral? Do Marcos Rocha na lateral direita. Eu acho que o primeiro reserva pro Felipe Melo é o Bruno Henrique de primeiro e o Moisés entrando no time. Ou o Thiago, né? Eu acho Thiago, que é o Thiago acho que Santos, caiu. Hein? Eu acho que o Thiago cai. O Thiago no lugar do Felipe Melo. Porque é uma chance... Ele gosta do Thiago. Mas é uma chance dele dar qualidade pro meio campo. Isso sim. E aí o Lucas Lima não tem que vir receber a bola do zagueiro. O Bruno Henrique já sai jogando. E é uma outra oportunidade de botar o Moisés no time. Porque senão ele ia ficar assim, Thiago Santos e Bruno Henrique. Agora ele faz Bruno Henrique e Moisés. Moisés, Ale, não tem lugar nesse time? Então teria que sair o Bruno Henrique, né? Ah, Domérico. É difícil, né, tirar difícil, o Bruno Henrique. Eu acho que... Hoje ele tá jogando muito. Né? Eu acho que mas hoje tirar o Bruno Henrique pra colocar o Moisés aí, hein? Que baita injustiça, não hein? Não dá. Não, hoje, mano, infelizmente não. Mas o Moisés também não teve como... ele não entrou nos jogos porque ele tava machucado. Lento, né, agora, e tudo que ele já fez no Palmeiras o credencia pra ser titular. É isso que eu tô perguntando. Mas a partir do momento que ele deu uma pausa e o outro tomou o lugar na bola. Aí tomou na bola, né? Tem que dar a moral pro cara que tomou o lugar na bola. Cara. Exato, é isso aí. Como o Scarpa desencantou, agora eu acho que, infelizmente, pro Bigodeira. Que o Bigode vai ter que dar uma sentada, eu acho. Hein? Acho que o Bigode será que nesse primeiro jogo ainda. Mas olha, não, você vê que time, hein? Acho que ele vai esperar. Com todos à disposição, hein? Não, ontem... olha o banco que fica. Se pôr esse time que a gente falou aqui agora, né? Com o Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Scarpa, Dudu e Borja. E o War jogou você bem tem... ontem, o War. Quem? Guerra. Guerra. War. Aí olha o banco. O Luan jogou bem também. O banco é o seguinte: o banco fica Guerra, fica Moisés, Tietê, fica William Bigazzi, fica Keno, Daverson. Davidson nem conta, hein? Não sei nem se vai jogar o tempo. Ó, os meninos que entraram aí, por isso que eu falei ali. Papagaio. Na base. Papagaio. Na base tem cara que às vezes claro, não precisa contratar uns caras desses. O meu Daverson foi contratado. Não deu pra entender essa do Daverson. Você entendeu? Cara. O Cuca podia ter olhado com carinho a base. Tava os dois meninos jogando lá. Tanto eu não tô dizendo que o Papagaio e o menino, o Fernando entraram. Nossa, que sensação. Calma, eles são meninos. Mas não são piores que o Daverson. Não. Não são. Não. O Daverson não vai jogar pelo Palmeiras esse campeonato brasileiro. Ele vai ser emprestado para algum time do Rio. Pode escrever aí, Dudu. É isso aí. Pode falar com a Leila. E ainda tem a volta ainda, Ale. Não sei como é que é, né? O Mike tá machucado. O Mike é lateral direito. E tem o Jean. E o Jean machucado. Esses dois ainda devem voltar. E aí como é que fica? É a lateral. Não, o Mike... O Jean é bom. O Mike era o, Mike... era o reserva do... A gente conseguiu mandar um embora, né? Quer dizer, vocês Rocha, conseguiram. Quem? Mandar o Fabiano. Graças a Deus. Foi pro Inter. Obrigado. Graças obrigado, Palmeiras. Boa. Vai jogar no Colorado. Ele já jogou lá, né? Ele já jogou lá, né? Ele jogava, acho que no, não era na de Chape. Lá? Jogou na Chape. Não, né? antes. É, acho não que ele não jogou lá. Eu li em algum lugar que tem uma proposta pro Mimimi Bastos. Se não me engano, ele é de lá. E o Bastos, hein, olha, tem lugar nesse proposta, time? Não, nenhum lugar. Tem uma proposta pra ele de outro time agora, não lembro da onde. Não. É, vamos se informar. Falando que tem uma proposta, tem uma proposta de outro time. Do Brasil? É de futebol Brasil. O time? Não. Não, porque às vezes você sabe. É de basquete, trouxa. E olha, eu vou dizer uma coisa. Bem informado. É demais o Montinho, eu vou dizer uma coisa, o meu palpite que para a final do Campeonato Paulista, senhor Ali. Já vai dar o palpite? Vou dar o palpite, porque aqui é assim... Eu falo e pode me cobrar depois. É antes dos mata-mata. Antes de qualquer coisa. Então vai. Antes de qualquer coisa. Pra mim, a final é Palmeiras e Santos. Ô, louco. Palmeiras e Santos. Ó, sério, tá lembrando uma coisa. O que você bebeu hoje? Tá torcendo pra pegar os mais fracos, né? Que o Corinthians passar. Não falei nada disso. O senhor que está denegrindo o Santos nesse momento. Tá com medo, Domenico? Safado, tá com medo, né? Mas gostaria do fundo do meu coração de pegar o Corinthians na final. Mas o Corinthians vai perder pro Santos na semifinal. Vai mesmo. Aonde, filhão? Mas eu acho. Aonde? Se enxerga. Mas só um minuto. Eu posso achar? Você não falou? O problema é teu, rapaz. Se quiser, não chegou a manchete do Corinthians, ô Mané. Então fala. E não fica com medo, não, quem eu vai ser. Eu quero pegar vocês na final, porque vambora, se pegar vocês comigo. Na final são mais duas vitórias. Duas vitórias onde, mano? Mais duas vitórias. Acabou o papinho aí, mano. Quando vale é nós, contra vocês, mano. E aposto com você agora. Agora. E vamos ganhar lá no Chiqueiro, viu? Aposto e, ó, agora, não tenho medo. E digo mais, você, vamos ganhar lá dentro do Chiqueiro. Acabou, a palhaçada acabou. Posso falar? Vamos ganhar lá dentro do Chiqueiro. Mas calma falar o negócio. Calma, Sereto, calma, Sereto. Agora posso falar, Domenico? Eu acho tão bonito essa rivalidade, cara. Palmeiras e Corinthians. É tão bonito ver um clássico, vocês discutindo. Eu tô triste, porque eu não tenho mais rival, Domenico. Ganharam de acabou, novo. Acabou meu rival. Bom, vocês brigaram no Paroímpa, velho. Devolva o meu rival. No cara ou coroa, Domenico. No cara ou coroa lá. Cara, os caras não sabem o que é Grenal, tá vendo? No cara ou coroa, o pau começa a cantar, velho. Mas por isso que é ruim só ter dois times no estado? Não tem dois, só tem um. Mas por que quando só tem dois times no estado, velho, acontece isso daí. Mas por que foi aquilo lá? Ah, o D'Alessandro, ele quis começar a apitar antes de começar o jogo, pra variar, né? Só que o Capita Michael botou no lugarzinho dele. Ai, meu Deus. Bom. Não é, vocês viram o papo do Michael com o D'Alessandro? Imagina. Não, qual vocês viram o que rolou? Fizeram leitura labial ou não? Não, tem o papo lá, Sombral. O Maicon parece que teria dito na hora do cara coroa pro D'Alessandro, falou, hoje vai ter árbitro de vídeo, então o D'Alessandro não vai conseguir jogar, porque ele apita muito o jogo. Aí o D'Alessandro achou ruim e foi pra cima do Maicon, porque rolou o árbitro de vídeo ontem no Grenal. Ontem teve o VAR. Eu achei que foi por outro motivo, você vê que a gente já vê a cabeça, né? Porque o D'Alessandro já é um pouquinho mais... Mais velho. Mais idoso, sim. Subióbito. Aí o corte do tos, né? De negócio da moeda. O Michael escolheu a coroa da Alessandro, pessoa que tava falando da mulher dele. Aí o pau já comeu ali mesmo. Falar em comeu. Ô, mano! Opa! Eu quero dar uma passada no Mac daqui depois do estádio, cara. Opa, fará muito bem, hein, Sombra? Fará muitíssimo bem. Inclusive, ó, esse recado é pra galera que é fã do Big Taste. Então se liga só, rapaziada. Vocês estão afim de arrasar a sua fome? Sim! Então você vai pirar com as novidades do McDonald's, galera! Boa! Chegou o novíssimo duplo Big Taste, com duas carnes, nossa senhora, três fatias de queijo mental, pai do céu, tomate, alface e muito molho Taste, cara! Esse novo duplo Big Taste tá demais! É muito giga, rapaziada! E tem também o novíssimo Big Taste Chicken Bacon, que arrepia com filé de frango crisp crocante e três fatias de bacon. Meu irmão, eu comi esse lanche aqui no final de semana, que esse sanduíche tá demais. O novo Big Taste Chicken Bacon pra você que tá com fome. Mas tem que tá com fome, cara. Não vem com aquele negocinho, não sei, escambau. O cara tá com fome, passa no McDonald's e compra, cara. Compra porque vale muito a pena. Tá demais, cara. Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's. Esses eu tenho certeza. Vão arrasar a sua fome, Sombra! Boa, mano! Boa! E aí, tá difícil comprar os materiais pra obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Sim! Rapaz, assim o mano não vai terminar o apartamento dele. Nunca! Mano, pegue a Thaís, vocês precisam conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Isso mesmo! A Obra Max é pra você... profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Essa é para você que já está no final da obra. Não perca essa oportunidade única de comprar uma pia de granito preto da marca São Gabriel de 1,20m com cuba de inox por apenas, atenção, R$199,90. Caramba! R$199,90. Na concorrência, um produto similar sai por mais de R$530. Corre para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes, todos à pronta entrega. Na Obra Max, você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas, prefixo 11-3003-3400, 3003-3400, Bento! Corinthians! Vamos lá, Coringão, mano. Beto, vamos lá que o Coringão é doido, hein, mano? Certo. Chupa antes! Ah. O bagulho é doido, irmão, vamos lá que é tudo nosso. Primeiramente, 2x0 ontem no Botafogo, fora de casa. Fora o baile. Repita, fora Botafogo. 2x0 fora os ameaços, mano. Tem só dois problemas aqui pro segundo jogo da semifinal do Paulista. Bom, quarta-feira contra o Deportivo Lara, é time completo, né? Vai ter time completo, então, na Libertadores. Aí depois disso, mano, o Fagner, o Romero e o Balbuena vão servir as seleções de cada um, né? Aí vão ser convocados, seleção paraguaia e a seleção brasileira levou o Fagner. E pode ser, por causa de logística, eles não joguem a segunda partida, né? Quer dizer, eles não jogam nem só no segundo jogo, pode ser que eles cheguem a tempo. Nossa, mais confuso que na hora de gêmeos. Deu uma confundida agora aí. Não, deu confundida nada. A primeira eles não jogam? Não, a primeira partida das quartas? Não. Ô Bento. Vai perdido, que calcinho não admira. A parada é a seguinte, cara. O Corinthians tem que parar o Campeonato Paulista, cara. O Corinthians só parou o Campeonato Paulista, mas é verdade. Quando você tem três jogadores aí desfalcando o teu time, você tem o direito de poder fazer isso. É um absurdo. Principalmente época, a convocação aí dos paraguaios, porque o Paraguai nem pra Copa do Mundo vai. Exato. Por que tem esse amistoso, mano? Data FIFA, você pode utilizar aí esse confronto para desafiar quem você bem entender. É uma data que param os campeonatos do mundo para que você possa preparar melhor sua seleção. Mas a partir do momento que tua seleção não vai disputar uma Copa do Mundo, que é o principal torneio, é irracional você pensar que uma convocação desses jogadores aí seja viável. Por mais que tenha outras seleções aí que também não vão disputar a Copa, como é o caso aí da Holanda, como é o caso da Itália, enfim, então tudo fora da Copa, é uma pena. Mas, na boa, a partir do momento que o Paraguai tá fora, bacana, convoca lá quem joga no futebol paraguaio, vai ficar chamando Balbuena, Romero, desfalcando o Corinthians aí por causa de bobagem. O próprio Fagner é um cara que não tá indo pra jogar. O titular absoluto é o Daniel Alves. Sim. Então é uma situação, cara, que é triste. O São Paulo vai perder o Cueva também, viu, mano? E o Rodrigo Caio. E o Grêmio perdeu só o Jeromel pro Grenal. O Corinthians pode perder os caras no segundo jogo. Concordo com o mano. Primeiro jogo da semifinal. São Paulo perde o Rodrigo Caio. É que na boa, é que. Não dá pra criticar o Tite, né? Não. Dá pra criticar a CBF. Sim, dá pra criticar o calendário, né? O Tite tem duas datas pra treinar o time pra Copa do Mundo. Sim, sim. Ele tem que levar quem ele acha que. A culpa não é do Tite, lógico. Ele tem que levar quem ele acha que vai ser útil pra ele, pô. Então, eu concordo, a culpa não é do Tite, a culpa é desse calendário lixo que a FIFA tem de colocar alguns jogos aí ridículos, às vésperas de competições aí importantes, aqui tudo bem, aí vão falar, mas o Campeonato Paulista é um outro calendário e tudo mais, mas na boa, cara, tem que ter um bom senso. A FIFA ela já estipula essas datas com muita antecedência. Todos os países... que tem um futebol decente, param o futebol, né? Param o futebol. Para o futebol. Aí o Brasil, que inclusive já tinha prometido há 2 anos atrás que ia respeitar a data FIFA, não respeita. Então aí a culpa é da CBF, de quem organiza o nosso futebol. Mas, o Ale, não é só especificamente o dia que vai acontecer o jogo. Muitas vezes aí o tráfego também, aí já a logística já interfere para que o jogador não jogue. Porque muitas vezes aí esses confrontos aí, eles são dentro da Europa, o cara que tá jogando lá na Inglaterra, ele vai jogar, sei lá, na Polônia. Sei lá, em 2 horas ele tá no país dele de volta, o Brasil não. Não, concordo, são situações extremamente complicadas. Mas tem que parar o campeonato não somente na data que vai acontecer. Sim. Precisa parar o campeonato um dia antes e um dia depois, para que aconteça o deslocamento. Concordo, mas então... aí eu acho que não é da FIFA, aí é do nosso futebol, da organização ou da falta de organização do nosso futebol. Eu também acho. Ah, isso eu concordo, mas então falando só da partida de ontem, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aí desses desfalques que o Corinthians terá aí pro período decisivo do Campeonato Paulista. Foi bom também para poder analisar o próprio Mantuan na lateral direita, que é praticamente o Kimmich de Itaquera. Ai, mas é verdade. Hã? É um cara que pode. Mantuan é o Kimmich de Itaquera. Gente, pode jogar em várias funções. É o lateral do Bayern. Oh, sim. Não, o cara tá de brincadeira, né? Você viu o Mantuan jogando ontem? Você viu o Mantuan jogando ontem? Eu tô esperando o novo Mantuan do São Paulo aí, que vai trocar de marca agora. Verdade. Mantuan sagrado do São Paulo. Boa sombra. A situação então do Corinthians ontem, o Corinthians ele fez um primeiro tempo aí pavoroso, o jogo foi ridículo, de tão ruim, tão fraco que foi o primeiro tempo. O Corinthians praticamente não criou nada, teve no final do primeiro tempo um chute ali do Luca, que o goleiro acabou pegando, era uma cobrança de falta, mas o próprio Luca não tem aproveitado as oportunidades que ele recebe. Puta, a gente de vez em quando especula aqui, fala, pô, o próprio Carilli poderia ousar e colocar o Luca fazendo a função de falso 9. Mas não dá, cara. O Luca, toda vez que ele é exigido, ele tá sempre abaixo do que ele pode render. Deu uma canelada ontem, né? Se é na ponte, ele faz aquele gol. Deu uma canelada ontem na cara do gol. Entendeu, ali. Bento? Ainda mais quando ele tem uma concorrência que, teoricamente, não bota tanto medo assim, como é o caso aí do Casim, como é o caso do Júnior Dutra. Era pra ele estar nadando de braçada, cara. É um cara que não tá sabendo aproveitar a oportunidade que ele tá tendo na mão. Daqui a pouco o Corinthians vai atrás e contrata um centroavante, é que ele não joga mesmo. Tem jogadores aí que às vezes aí tem a sorte, porque o Lucas já passou uma vez pelo Corinthians aí, foi emprestado, criou toda aquela birra lá por causa da renovação de contrato e tudo mais. A torcida acabou meio que dando um voto de confiança pro Lucas depois do Campeonato Brasileiro que ele fez com a camisa da Ponte. Mas voltou e não tá sabendo aproveitar as oportunidades, aí fica difícil, né, irmão? Mas só falando a respeito do Campeonato Paulista, ainda assombrar, Corinthians e Palmeiras, eles só vão poder se enfrentar em caso de final. Porque nenhum outro time do Campeonato Paulista vai conseguir alcançar em termos matemáticos nem Corinthians, nem Palmeiras, nem nessa fase agora das quartas de final e tampouco na semifinal. Caso os dois avancem, eles pelo menos vão somar 4 pontos. Então Corinthians e Palmeiras só se enfrentariam numa possível final do Campeonato Paulista. E tem uma outra situação, o Corinthians ele vai jogar no domingo a primeira partida, porque o Bragantino ele joga na quinta, então não haveria tempo hábil para que ele jogasse no sábado, então já está definido que o Corinthians ele jogará a primeira partida no domingo. Mas para o jogo de volta, Sombra, vai ter um problema aí. Sim. E aí a federação vai precisar resolver da melhor forma. Porque tanto Corinthians, quanto São Paulo, quanto Santos, quanto Palmeiras, todos os grandes eles farão o segundo jogo em casa. Então não daria para colocar todos para jogarem aí na quarta-feira. Sim. Então vai ter que haver uma distribuição. Já estão dizendo sexta, que vai sábado, domingo e segunda. Não, mas estão dizendo que o Santos joga na Vila. Vai jogar na Vila. Então, e o Santos, São Paulo, possivelmente o Corinthians, inverteria o mando, jogariam na quarta. O São Paulo vai inverter o mando. Não sei se inverteria, mano. Motinha. Eu acho que o ideal... A federação vai fazer isso. Então, Motinha, mas eu acho que o ideal a ser feito nessa situação é você colocar aí um time para jogar na terça, dois times para jogarem na quarta, no caso, sei lá, Corinthians e Santos, jogam na quarta e o Palmeiras joga na quinta. Mas eu acho que seria o mais viável. Tem Libertadores jogando com vocês? O Corinthians ele joga Libertadores nesta quarta, não na próxima. Eu tô falando já do segundo jogo aí das quartas de final do Campeonato Paulista. Também, porque mas abril, né? Semana que vem, inclusive... 3 de abril. Como teria marcado para quarta-feira o Campeonato Paulista, já não tem rodada no meio da semana da Libertadores. Nessa semana não tem rodada, nada? Não, só Libertadores. O São Paulo joga a Copa do Brasil. Pro inferno. Essa que você tá buscando aí, filho, a gente tem 3. Nossa, eu tenho uma invicta. Busca 3 aí. Eu tenho uma dessa invicta. Vale a mesma coisa. E a minha, filhão? A minha foi em cima do Boca. O troféu é 3? Não importa. É 3. Vale, ó. Essa Libertadores que o Corinthians ganhou, invicta contra o Boca, vale as 3 do São Paulo. Vale as 3 do São Paulo. Vale teu nariz. Continuando as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de bateria 0 quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Também de tinta Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. E Buscapé, só no Buscapé você compara, economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Santos! Cadê o placar? Ah, tem placar? Opa, fala da Naba. Cadê o placar? Não fez? Mas eu pensei que em função do acontecido com o RG... O que aconteceu com o velho? Cada um com seus problemas, não tem nada. Quadra 7, Jazigo 69. Não! Pacotou? Peraí, o cara tá perguntando se tem placar, velho. Pergunta. O placar do Estádio 97 informa. Meu time ontem deitou lá na Vila, hein? São Bento 1, 2, 3. Brasil! Santos 0. Não vem com esse papinho que tá. Ah, o Santos 1. Não vem com esse papinho que tava classificado já, que com nós não perdoa. É o terceiro seguindo, hein? Já pode pedir música, vou cantar aqui então. Santos, Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos se ferrou na Vila. Meu Deus, o praiano. Isso se ferrou mais uma vez esse ano. Ah, não! Nossa, que deitada. Que deitada. Que engraçado, deitada. Só. Tô vendo o chefe Benedetti brincar, tá esparramado no chão. Parabéns, chefe. Feliz aniversário, mas... Obrigado. Aniversário, parabéns. Chefe. Boa, parabéns, chefe. Parabéns, chefe. Vem apagar a velhinha. O chefe é um cara tão legal que ele veio de bolo hoje. Olha aí. Viu? Vai Mota, ter... cadê a vela, Mota? Tá aqui, ó. Amanhã lá... Vamos lá, né? Amanhã? Na faixa, amanhã. Amanhã na faixa no seu restaurante? Vamos dominar amanhã. Fala, o ouvinte do Estádio 97 que chegar no Paeiras Pepe ganha quantos por cento de desconto? Não, chegar não chega chegando. Ah, não, manda assim, no Instagram antes que a gente ajeita uma reserva. Nossa, tá bom, entendi. Não, não dá pra chegar tudo perna, mundo. Perna, né, velho? Não cabe, não é grande. Tá uma perna, hein? Perna, hein, velho? Vila cheia ontem, né? Cheia, 3 mil pessoas. 3 mil pessoas pra jogar com o São Bento. Certo. Perdeu. Time reserva. Tá de brincadeira, 3 mil vai ter no resort do estádio. Que deitada no vai sol. Ter mais gente tinha vendo você no Morumbi. No Morumbi tinha bastante. Olha, vai 10. Ter mais gente mas vendo você protesto, jogando futebol. Mas ali era um protesto. Não entrar. Protesto mas mesmo com protesto tinha 9 mil. O Santos tá fazendo protesto desde que inaugurou. O Santos tá fazendo protesto. Nossa, por que vocês não fazem uma rifa aí de um é rim? Deitado, aí é uma deitada. Caraca, chefe. Meu, teu aniversário ninguém tá te perguntando. É, não, e outro, né? No Paquimão a gente meteu 37 outro dia, ninguém falou nada. O garotinho. 38 mil. Ó. Oh. É, o garotinho. É isso. Fala com o senhor. Fala, então, mais um de 3x1 tá classificado falar, já, time em reserva também, tomou 3 lá. Beleza, mas ó, quinta-feira, pressão pra essa partida aqui, ó, 19h15, Nacional do Uruguai. Peixe que perdeu fora na estreia pro Real Galeazzo, agora recebe o Nacional do Uruguai. Sim. É, no Pacaembu, quinta-feira. 7h15 da noite. Rodrigo de titular, hein? Sim, a ideia é essa. Você vai, chefe? Eu vou. Então você vai faltar na rádio? Não, vem. Ele vem, você é aqui do lado. É aqui do lado. Ô, chefe, eu não sei se você tem mais... Da sua vida, Vieira, que você mais informações. Boca, mano, pedrada. Parece que tá meio difícil a volta do Bruno Henrique, né? Tá. Parece que vai para os Estados Unidos fazer um tratamento, fazer uns exames lá com o médico. Coitado, hein, meu? Cara, como que pode, né? Uma bola daquela lá que não dá nada. Todo mundo já levou uma bolada daquela. Famosa bola, bolada vadia. Pode ter acontecido algum erro médico no tratamento? Ah, acredito. Por que os médicos foram. Eles querem mais uma avaliação. Por que mandaram embora os médicos do Peixe, então? Ah, isso é uma coisa que tá pegando lá. Hoje teve um médico que fez uma declaração aí, dando a cutucada no presidente. Ah, cara, isso que, é uma coisa acho que o tratamento saber, foi passar né? A folha de mamona no olho, não foi? Que isso? Vou te passar outra coisa na cara. Ah, oh, segundo o Mota, não. Segundo Mota, é cura bom. Tudo, hein? É, não, a pele fica boa. Segundo Mota, cura tudo. Não, mas o Mano sabe também. Ele fica gosta, boa. O Mano gosta também. É que além do Henrique, o médico do Santos também não enxerga muito bem, né? Então, agora do jogo de ontem. Os caras são muito traídos aqui. O cara entrou com o time todo reserva, inclusive goleiro, a zaga. Vladimir, né? Mas a zaga, por exemplo, é Luiz Felipe e Gustavo Henrique, que teoricamente é uma zaga muito boa. O Luiz Felipe falhou bizonhamente no segundo gol. O Vladimir não teve culpa, teoricamente, nos gols. O Dodô foi o único que jogou bem. Não, no terceiro gol ele teve culpa. Ah, teve culpa naquela, né? Porque que ele foi pra cabecear. Achou que ele ia salvar o time, então. Ia empatar e ia salvar o campeonato, né? Não teve necessidade nenhuma. Não. Agora, ainda mais um jogo desse, né? Agora o time jogou muito mal, cara. Jogou muito mal, sem vontade. A molecada que entrou não representou. O Diogo Vitor, que fez o cara que fez o gol contra o Corinthians, foi o cara que tentou driblar no terceiro gol e perdeu a bola no meio campo e deixou os caras... Você tá triste, chefe? Tô sentindo que você tá meio abalado. Não estou porque... realmente não era um jogo que valia nada. Mas preocupa pra sequência do campeonato, porque os caras que entraram teoricamente com alguma esperança não jogaram nada. Vitor Bueno entrou de titular, não jogou nada. Aí entrou o Copete no lugar que... Pela na Liberta, você tá com esperança? Na Liberta vai ser na raça, né, cara? Vai tá segurada a Marília Gabi Gabriela. Deixa eu ver. Na transmissão aqui. Só você pode falar? Não, ficar entrevistando o cara, mano. Posso falar? Com a Marília Gabi? Então não te mete, ô trouxa. Parece. Viu, Motinha? Mas, ô chefe, vem cá. Você tá falando um monte de coisa aí. Fala. Na transmissão aqui do Facebook, por exemplo, eu tô vendo aqui o Renan Alves, ele fala assim, sem desculpinha, o Corinthians jogou com reserva e passou o carro. Exatamente. São Paulo também. Não existe... Bela intervenção, chefe. Não existe desculpa. Obrigado, Ali Oliveira, também. Ele é legal. Não, não existe desculpa pra um time do Santos jogar com reserva em casa e perder pro São Bento. Aliás, o São Bento ganhou dos 3 grandes. Tem 4 vitórias contra os 3 grandes e ficou de fora da próxima fase. E perdeu dos pequenos. É. Não, mas só ganhou do São Paulo porque foi o primeiro jogo do campeonato, pô. São Paulo jogou com o time C, não foi com o time B. Então, time C. Mesmo assim, Marcão, é aquilo que a gente comenta. O time C do São Paulo, o time reserva do Santos, tem que ganhar do São Bento, principalmente quando é em casa. São Bento fez a mesma pontuação do São Paulo. Que verdade, coisa, hein? Então. Caraca. Então, tá vindo um campeonato bem organizadinho, né? Bem feitinho. É. Mas é feito pros times grandes chegarem mesmo, não tem jeito, né, Ale? É um campeonato, Ale, que você pode ver. Os dois times que caem, é que aí não deu. Caiu um de um grupo, outro do outro. Mas pode acontecer de cair do mesmo grupo. Ó, dá uma olhada. Dois do mesmo grupo. O São Bento fez 17. Ele fez mais que o São Caetano e que o Botafogo classificaram. Judiação, cara. Né? Pode acontecer do antepenúltimo que não cai, ficar classificado. Não, o Palmeiras foi a melhor campanha, né? Dessa primeira fase. Vai pegar o time de terceira melhor campanha, que é o Novo Horizontino. O prêmio é o campeonato, Palmeiras, né? É, o prêmio Palmeiras ter feito a melhor campanha. Pegou o melhor. Pegar o terceiro melhor. Do interior. Só pra armar pros grandes chegar na cena, né? Exatamente. Mas sabe o que é? É que o Ale tava falando, mais uma vez, sabiamente, ele desenvolvia esse assunto no começo do programa. Nossa, não sei se vocês chegaram a reparar. É que eu li teu post, que eu vou falar. Teu post não fez. É aquela questão do calendário, cara. Eles desenvolvem um modelo de campeonato que encaixe naquele trecho. É. Você entendeu? Mesmo você não faz o campeonato como deve ser, você faz como cabe. Como dá. Como dá. Mas como cabe é complicado. Sombra, e mesmo assim, olha, na fase mais aguda do campeonato, os caras que têm os melhores jogadores foram pra seleção vão ser prejudicados. Mesmo eles fazendo assim. Mas os outros países não tem torneios estaduais. Essa é a questão. Não, não tem. E aqui podia acabar aqui também, não pode acabar? Aqui devia acabar, vamos ser sinceros. Né? Porque o Brasil é muito grande. Ou diminuir as datas pros estaduais, pros grandes. Acho que assim, Ale. O Campeonato Paulista, teve uma época que foi feito dessa forma que a gente vai, que eu vou comentar aqui, que foi que o Ituano ganhou. Que teve o Campeonato Paulista entre os pequenos, os quatro grandes ficaram fora, disputaram acho que naquela época o torneio Rio-São Paulo. E o time que ganhava lá o Rio-São Paulo disputava o Super Campeonato Paulista, que foi o Ituano, acho que contra o São Paulo, não foi, Sandra? Foi. Foi isso? Foi. Então, o Ituano conta que tem um título paulista, mas eles perderam pro São Paulo o Super Campeonato Paulista. Eles contam que ganharam o Campeonato Paulista. É, naquela oportunidade não tinha. Os grandes não entravam naquela época lá. Porque tinha o Rio-São Paulo. Mas eu acho que você poderia fazer um calendário diferente. Como a Libertadores é o ano todo, você pode deixar esses times maiores aí disputando coisas diferentes. Mas, Domênio, vai disputar um campeonato, sei lá, um amistoso. Com certeza, você tem razão no que você tá falando. Acontece que você não está falando isso se utilizando de parâmetros políticos, atendimento de interesses. É, esse que é o problema. O bom prêmio que o Paulista dá. A grana que a federação dá para os clubes, que é boa, é a maior do Brasil. Das federações. E quer queira, quer não, para a própria televisão que transmite, é importante que tenha muitos jogos de São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Mas, até Sombra, do Santos, um ou outro. Sim, eu acho que, mesmo, que poderiam valorizar um pouco o Campeonato Paulista, cara. Como, porque mano? O negócio é o seguinte, sabe como, Domênico Gatto? Como? É simples essa pergunta de ser respondida. A pergunta caberia sim a CBF fazer uma aliança com as federações e parar com essa pouca vergonha que é essa Copa do Brasil, que mais de 100 times disputam, é a farra do boi. A farra do boi. Tá, você tem que pegar aí estados brasileiros, Domênico Gatto, que tenham aí times grandes e tudo mais. Pega lá, São Paulo, campeão em vista do Campeonato Paulista. Rio de Janeiro, campeão em vista do Carioca. Ah. O Campeonato Gaúcho, dois times também. Você pega esses estados que são menores, aí você faz tipo como se fosse uma composição e como se fosse uma fase de pré-Libertadores que acontece, você faz uma pré-seleção aí para uma pré-Copa do Brasil, com estados que são menores aí, que não comportam aí levar dois times aí ou só o campeão. É, tinha que fazer isso, cara, na boa. Então, faz isso sim, prestigia a Copa do Brasil. Os times que disputam a Libertadores não vão nunca estar lá, é isso? Ou não? Não, jogariam também, numa outra fase da Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil, Domenico, ela não pode ser essa várzea que é hoje. Mano. Ou então você tira os times que estão disputando a Libertadores da participação na Copa do Brasil, que tire também, não tem problema. Eu gosto do maior número de times participando da Copa do Brasil, mas os times de primeira... peladeiro. Os times de primeira e de segunda divisão entram numa outra fase e os da Libertadores, como já acontece, oitavos, entram numa fase ainda mais avançada. Eu acho que é por aí. Ser mas aí você não valoriza o estadual ali. Ah, mas tem gente que joga um jogo só da Copa do Brasil e acabou. Que mas, assim olha, seja. Tudo que vocês estão falando tem validade. Acontece que nós não fazemos campeonatos, não idealizamos calendários. Tecnicamente. Pensando em política. A gente. Ou em televisão. A gente não faz isso. Falando nós aqui. Nós aqui, ó. Nós. Eu, Domênico, chefe, Pulo Mota, o Marcão, o Vieira, o Bento, o Ale Oliveira. O Pulo Mota. Agora, você tem que entender que a CBF, ela agora vai eleger, vai ter eleições em abril e vai eleger um novo presidente. O novo presidente vai ser eleito só com voto das federações. Nem dos clubes vai precisar. Por isso que tem só 100, com os votos das federações. Tem 100 clubes. E essas federações, você consegue angariar votos é justamente através colocando dos times pequenos, exatamente. Cara. Não é dos grandes. Mas o que também o meu clube vai falar? O meu clube não participa nem da votação de árbitro de vídeo também. É. Também não adianta nada, né? No caso do meu clube, não vai adiantar nada. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Ah, ô, mano! Boas-vindas a Ioki, né, mano? Ioki do Estádio 97. Com certeza, Sombra, com certeza. E, ó, rapaziada, se liguem agora nessa dica aí, porque vai ser embaçada, hein? Essa dica vai ser treta. Treta no bom sentido, porque o negócio é o seguinte, eu tenho certeza que vocês vão pirar, cara. É, amigão, vamos falar de coisa boa? Quem aí quer ir pra Copa do Mundo da Rússia? Todo mundo quer. Ou não é? Boa, claro, todo mundo quer. E se eu falar que a Ioki vai levar você e mais dois amigos pra acompanhar todos, eu disse todos os jogos do seu time? Ficou empolgado, né, cara? Tô ligado que você ficou. E eu tô falando da promoção, Sombra. Se liga, me leva pra Rússia e Ioki. O vencedor pode chamar dois camaradas, dois parceiros pra curtir uma baita trip, uma viagem incrível na Rússia, cara. Já pensou? Imagina só, cara, você e seu pai e seu irmão, você, sua namorada e seu belisco, você, sua avó e seu vô, você chama o Sombra e o Mota, você chama o Domênico e o Benedetti, você chama o Ale e meu irmão, chama o Vieira e o Bá, enfim, você escolhe você e mais dois parceiros, cara, tenho certeza que você vai pirar, cara, vai ser louco demais. Pra participar é muito fácil. É só você comprar aí os snacks da Ioki, pode ser pipoca, amendoim, salgadinho. E ó, depois cadastre o cupom fiscal no site, anota aí ó. ioki.com.br/ me leva pra Rússia. Pra você que não sabe como se escreve, inclusive, Sombra, o pessoal tem dúvida. Pô, mano, como é que eu escrevo Ioki? O Mota tá com três dúvidas. Ó, Y-O-K-I. Tá bom? É assim que você escreve Ioki. Então, repetindo, ó. ioki.com.br/ me leva pra Rússia. Boa. Tá bom? Ó, ioki.com.br/ me leva pra Rússia. É muito simples, hein? Show de bola. Fique aí torcendo, cara. Só não se esqueça de guardar o cupom fiscal, hein, amigão? Porque numa dessas você compra o produto e joga fora, não vai adiantar nada. Você vai precisar cadastrar esse cupom fiscal lá, tá bom? Além de poder assistir todos os jogos do seu time na Copa da Rússia, você ainda concorre a muitos outros prêmios. Se liga! Smart TVs de 60 polegadas toda semana e milhares de prêmios instantâneos também. É isso mesmo, amigão! Você pode ganhar vale compras online na mesma hora. Tá esperando o quê, parceiro? Corre que a promoção vai só até o dia 19 de abril. Não vacila, não. Passa lá no mercado mais próximo e garanta já os seus snacks da Ioki. Aí é só acessar, repito, ioki.com.br/ me leva pra Rússia. Verifique as condições e confira o regulamento completo lá no site, tá bom? Promoção me leva pra Rússia, Ioki. Participe e viva o seu futebol. Promoção autorizada pela Caixa, Sombra. É isso aí, esse é o Estádio 97. Lembrando, estamos transmitindo em vídeo online de volta através do facebook.com/energia97fm e através do nosso site 97fm.com.br. Tem muita gente participando e escrevendo também através do nosso Face, né? Como, por exemplo, aqui o Roberto Araújo. Jair tá vacilando porque o Paulista é para entrosar o time titular para Libertadores e não para fazer experiências com time reserva. Deixa eu ver quem mais escreve para nós aqui. A Luzia Pagani. Você é o máximo, Bento, nos placares. Delícia. Os seus assobios. É. E o nosso Palmeiras é não tem boi, não entendi. Micas. E nosso Palmeiras, hein? Não tem boi. Deve ter tomado o mesmo chá do Bento. Por exemplo, Sombra, o Léo que veio nos visitar semana passada aqui, o Leonardo, e a Marcela tá brava com ele, a esposa dele, porque ele comprou, Domênico, a passagem pra ver o Palmeiras em Buenos Aires contra o Boca. E ela tá brava. Por que tá brava? Porque ela não queria que ele fosse. O que você acha, Domênico? Ah, tem que deixar o perdoa o cara, deixa aí. Desculpa, pau mandado já basta o Vieira. É. É. Vai, trouxa. Pau mandado vai, na face trouxa. Da terra chama-se Vieira. Ô, Marcela, deixa ele ir, Marcela. Ela achou que era jogão. Casada com Vieira, né? É jogão. Deixa o cara aí, pô. Deixa aí, que vai ser jogo bom, vale a pena. O Hugo Lenarduzzi, vale ele fala aqui, esse ano já esperamos tudo novamente. Corinthians na final contra o Palmeiras e o São Paulo caindo diante do São Caetano. Grande abraço. Ai. Torce mesmo ontem. Tá bom. Essas são algumas das mensagens através do nosso Facebook. E também no nosso site temos mensagens aqui. Sombra, Juventus e Guarani pela 2 tinha mais gente que Santos e São Bento. Que faz, hein? Não tinha, não. Quem mandou foi o Sidney Avelar, da cidade de Tiradentes. Sidney, ele tá falando besteira. O Jefferson Tadeu. Boa noite, amigos. Espero que o Aguirre não invente. Faça o simples, não fique insistindo. Seu delegado prende o Tadeu, ele pegou a minha irmã e... Nós aprendemos na semana passada que essa música é da Cremilda. Cremilda. Então, o Jefferson, ele fala aqui... Aguirre, não fique insistindo com esquemas falidos, com pontas inúteis, centroavantes isolados, nossa, meias perdidos chegou, e laterais cara. Inoperantes. O cara nem chegou, velho. O cara acabou de chegar. Marcão já. Direito. Parece o Marcão queimando o cara. Wilson Alves Moreira. Boa tarde, amigões. Aqui na empresa surgiu uma grande dúvida sobre o futebol brasileiro. Gostaríamos que vocês solucionassem, se possível. Vocês têm como responder se o Vieira é gay? Pergunta óbvia. Já me disse que pergunta é. Véia. Nossa, pergunta óbvia essa aí. O Rafael Leal, estádio 97 com estúdio novo, transmissão ao vivo, com integrantes que tem. Em breve, os outros entrarão com pedido de fair play junto à FIFA. É. Estão desumildes. Rafael Leal, santista do Jardim Ingá. Ingá. Onde fica o Jardim Ingá, Mota? Zona Sul. Nossa, deu um chute agora, não sabe nem o que é. Que faz, hein? Ah, é. O Alberto Braidotti, ele mandou hashtag chupa Dodô e fala, mano, eu sou o namorado da Jéssica Lusitana que mandou a cornetada falando que os homens da Vila Maria só ficam enrolando pra casar. Nós, além de criados na Vila Maria, somos corintianos. Nós é que ditamos os rumos do jogo. É verdade. Esses caras que casam cedo aí são tudo uns capachos, mano. Você tá certo, irmão. Tem que enrolar mesmo e o bagulho é daquele jeito. Por falar, sabe por quê? Sabe por quê? Ah, quer matar nada. O bagulho é o seguinte, ela sabe que se eu largar, velho, já era. Mas só porque ela eu falei vai entrar que ela em depressão fofinha, e possivelmente mano. Vai morrer. Thaís, se liga, fofinha, Thaís. Não. Se você perder o mano, você vai virar coroa encalhada. Vai, né? Você não pode abrir mão jamais do mano. É verdade, o mano é um cara muito legal. Onde vai arrumar outro cara que é artista? E o segundo Mota, além de coroa encalhada, ela tá um pouquinho... acima do peso. Queixuda. Ela quer matar vocês. Ela tá parecendo a Patrícia, papuda, né, irmã da... Eu achei que ela parecia a irmã gêmea da Patrícia. Você gostou da Patrícia estar no paredão? Ah, 100%. Olha, campanha, 101% pra ela cair fora. Total. Mas aquele paredão ali, tanto faz, hein? Caruso, Diego e Patrícia, tanto faz. A entrada da Gleice na cara dos dois pele. O Alexandre Matos tá no paredão. Alexandre Matos tá. Ali tanto faz, hein? Diego, Caruso e Patrícia, pelo amor de Deus. Mas a Patrícia é a primeira, vai. Não, primeiro, ali é assim... Nossa, essa mulher... Sou falsa, eu não... Ela só fala isso... E ela parece a Thaís mesmo? Você acha que ela... Eu acho... Vocês estão sacaneando a Thaís, tadinha dela. Eu acho que assim, mais um ano tá a Thaís vai estar daquele com ela. A Thaís tá... Ela falou que vai quebrar a cara de vocês. A Thaís tá um pouquinho mais pesada que a Patrícia. Não, o chato é que ela vai ficar pedindo biscoito na internet. Mas ela é muito mais legal que a Patrícia. Né? Ela é biscoiteira que ela fala assim, ah, eu tô gorda, meu. Não tem um quilo de gordura naquela... Pelo amor de Deus, Patrícia, se a Thaís fosse chata que nem a Patrícia, o Mano não tava com ela nunca. Nossa. Mas é que o Mano não deixa ela falar. O Mano já tinha jogado ela do... O Mano é o nosso Caissar. Mas fora o peso dela, a idade também. Ela é praticamente o Fernando Prass das mulheres, a Thaís. Ela vai quebrar a cara de todos vocês. Ela falou meu pai. Ela acabou de mandar uma mensagem assim, ó, todos escrotos. Olha, você também pode participar. Ela não falou que eu sou escroto. Não falou. Falou sim. Não. Primeiro de tudo, ela falou do Mota. Ela falou do Mota, do meu irmão e do Alê. Viu? Trouxas. Você também pode participar aqui através do WhatsApp do estádio. Você pode dar aquela cornetada básica. O número é o 94-353-0150. 94 353-0150, mensagens de áudio. Grave a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente destaca algumas aqui. Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro, Vieira. Agora eu vou falar com você sobre as baterias zero quilômetro. É uma rede de lojas de baterias especializada onde você encontra só as melhores marcas, tanto no varejo como no atacado. Precisa de bateria para carro? Sim! Tem! Caminhão? Sim! Tem! Moto? Sim! Tem até para no break, cambada. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. E olha só que legal, Dodô. Você pode ligar para eles e agendar a troca da sua bateria em casa, no trabalho, onde você estiver, sem correr risco de ficar parado na rua. Boa. O atendimento é diferenciado mesmo. Funcionários próprios vão até você e resolvem seu problema. Liga lá e agenda. Anota aí o telefone. 3197-0266. Repita. 3197-0266. Ou acesse o site www.bateriazerokm.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro. Legal. Dizendo também, todo dia, dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Dizendo, goleada de ofertas é no Buscapé, compare e economize. Você ganha uma caneca do Buscapé. E se você disser Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, você concorrerá na sexta-feira a um kit de ferramentas da Obra Max. Vamos pro telefone, vai tocar aqui o nosso Amanco. Amanco! Alô! Alô! Quem fala? Olá. Aqui é o Marcelo Bertotti. Bertotti. Marcelo Bertotti. Marcelo Bertotti. Japonês. Quantos anos tem, Marcelo? 4.3, Dodô. 4.3 e o... Nossa, e o... Seu targets. Nossa. E o bairro que você mora, Marcelo? Eu moro na... Pompeia. Pompeia. Ah, bairro bom, hein? Italiano da Pompeia. Italiano da Pompeia, tinha que ser, né? Quero ser palmeirense, obviamente, né? Não, mas ele é corintiano. Não, negativo. Que é palestra. Opa, fala aí, meu velho. É Verdão? Verdão? Olha, eu sou a ovelha boa da família, o único que se salvou. A família todinha era palmeirense, eu então, sou o único que... Então, você escapou, você é uma traidora, um pouquinho isso. De sensibilidade. Traidor, você. Não, não, não, não sou traidor, não. Lógico que é. Como tive não é? Motivos bons. Essa família toda é, você não é? Ovelha Dolly. É, ovelha Dolly do cacete. Você é São Paulino? Deve estar arrependido, hein? Boa, né? Tá na Marcelo. Velho, já foi 3 vezes campeão. É 3 vezes campeão mundial, você nunca foi. Que soma que vocês tomaram nossa, hein? Nossa. Tá arrependido. Uma coisa assim, o fato de, nesse momento, é lógico, o São Paulo tá passando uma fase complicada. Se desgarrou não é ovelha, não, é outro bicho. Não vamos nem falar disso, né? Mas é assim, tudo que tá lá em cima... Desce, fica tranquilo, Dodô, a sua hora vai chegar. Nossa, de novo, mesmo, né? De novo, né? Faz tempo que eu falo isso, né? Você gostou da contratação do Aguirre aí, Marcelão? Pra falar a verdade, Marcão, eu acho que a gente tem que deixar o tempo passar, viu? É. Porque, mais uma vez, eu acho que o São Paulo tá fazendo, mais uma vez, uma tentativa. Nós estamos vivendo de esperança e não estamos com o pé no chão. Mas mesmo porque não tem outra opção no mercado. A torcida estava clamando aí pelo Luxemburgo, que seria meu talvez Deus. A torcida organizada, você quer dizer. Mas os profissionais. É aquela história, será que daria certo no tricolor? Eu acho ultrapassado, cara, na moral. Ó, quem pede luxo não pode reclamar do Aguirre, hein? Desculpa, hein? Quem pede luxo não pode reclamar, não para. Eu fiz uma enquete junto aos torcedores que me seguem via Twitter. Sim. Qual a opinião dos São Paulinos em relação à contratação de Diego Aguirre para técnico? As opções eram... Técnico fraco, bom técnico, mediano, igual a maioria, ou técnico não é o problema? Belas opções, chefinho, parabéns. Nossa. Obrigado, Alê. Você sabe que assim, eu falei assim, acho que eu vou escrever pro Alê pedindo o auxílio dele pra isso. Ver o que ele acha. Eu falei assim, mas fim de semana, o Alê tá lá curtindo com a dona encrenca, e etc e tal, não vou atrapalhar ele, mas não, foi Alê, muito né? Bem. Vai ficar feliz de ter atingido o meu objetivo. Quem ganhou aí, Sombra? Em primeiro lugar, deu mediano igual a maioria. É o que eu votaria. Eu também votaria nesse. É, em segundo lugar, isso foi em 36% o primeiro lugar. 36%, né? Sim. Ou seja, é aquele primeiro lugar, mas não é aquele primeiro que ganha direto no primeiro turno, né? Entendi. Em segundo lugar, para minha surpresa, ficou o Bom Técnico. Ó. Oh. Com 27%. É. Em terceiro lugar, ficou Técnico Não É o Problema, com 25%. E a opção Técnico voto. Fraco, só 12% de uma amostragem de 1.368 votos. Você teria votado em que aí, Marcelão, dessas opções aí? Olha, a princípio eu voto nele como fraco, com uma torcida muito grande, que ele seja um ótimo treinador em breve. Porque, infelizmente, nós não temos um retrospecto assim para falar, olha, o Aguirre é nosso sonho de consumo. Né? Infelizmente, o Aguirre, ele deve ter como predicado nesse momento o fato de falar um espanhol, talvez vai falar a língua do nosso querido Cueva, que é um ex-jogador de futebol, não sei o que acontece. Talvez vai pegar no pé dos outros, né? De uma outra forma, não vai ter muito aquela coisa de nhenhenhen. Eu acho que nesse caso aí a conversa vai ser um pouco mais tipo o estilo uruguaia, né? Então acho que pode ser que venha. A gente tem que esperar, nesse momento, né, eu apostaria como ele sendo fraco, hein? E querendo morder a língua daqui a alguns dias. Mas eu, sinceramente, ô Marcelão, pô, todo mundo sabe aí que eu defendi o Dorival até onde deu. Saudade. Eu não lembro disso. Porém, Marcelão. E agora? Como é que eu falo com o humor novo? Eu acho, cara, que o São Paulo poderia estar rendendo mais do que estava rendendo na mão do Dorival, cara. Eu acho inadmissível o São Paulo, apesar de não ter um elenco maravilhoso, mas, cara. É, essa relação que a gente tem aí, analisando os jogos do São Paulo contra times do interior, times pequenos, cara. Pô, você pega São Paulo contra Mirassol, contra Ituano. Exatamente. Não dá pra você, né, mano? Pô, passar sufoco contra esse tipo de jogo. Exatamente, Marcão. Olha, eu com 43 anos, eu tive o privilégio de ver o São Paulo mesmo, né? Ou seja, nascer. O São Paulo, não vamos nem discutir que o São Paulo ensinou todo mundo a organizar o futebol, a investir na categoria de base, a investir em preparação, CT, etc. E parou no tempo e todo mundo atropelou. Todo mundo pegou o que o São Paulo tinha de bom e aprimorou. E o São Paulo achou que o refis, ia sempre cuidar dos atletas do mundo inteiro e infelizmente ficou parado aí, entendeu? O São Paulo, vai mudar. Eu até entendo que assim, a estrutura que o São Paulo tem, os outros atingiram a mesma estrutura. Então você tem outros clubes com grandes centros de treinamento, né? Grandes centros de fisioterapia. Tudo bem, mas o São Paulo, ele perdeu o principal. Não é a questão material, é o estrutural, recurso, né? O recurso humano. É. Acho que o São Paulo, ele pecou muito nos últimos anos no recurso humano. Entender, o futebol, o maior problema do futebol foi o aumento do salário. Na época que os jogadores ganhavam só quando mudavam para a Europa, eu acho que o futebol, ele tinha mais qualidade, ele tinha mais garra, o cara tinha que realmente vestir a camisa e o dinheiro era uma consequência de quando fosse para a Europa. É verdade. Agora você traz um jogador aí, não vamos citar nome para não queimar os coitados aí que estão jogando no São Paulo hoje. Nossa. Pô, você vê cara com salário de 300 mil que não joga aqui no Lagoinha da Vila Maria. É verdade, Marcelo. Ah, joga, vai no Lagoinha, joga. Não vem com essa história. O cara precisa ser bom de bola, velho. Não vem com essa história agora, mas agora é o Lagoinha United, etc. Os caras que estão lá, dá pra jogar no gol, o cara precisa ser bom de bola, irmão, tá louco? Mas aí mostra como... Como a gente tá mal administrado, né? Não, mas não, isso os clubes também. A gente tá um processo assim que a gente só tem hoje em dia, a única coisa que resta pra mim, pra você aí, Sombra, é a esperança, cara. E mais nada, porque... Agora, mano, tá feia a coisa pros caras, hein? Mas com relação... A esperança é a única rival. A esperança é a única que morre nesse caso. É a única? Mas, ô Marcelo, os clubes também são culpados, cara, por esse inflacionamento do mercado de jogadores. Inflacionamento? Não, não é. Inflacionamento? Inflacionamento de mercado. Você tem certeza disso? Com certeza. Não. Essa inflação de, vamos dizer assim, de valores no futebol, cara. Os jogadores... Olha a dica que eu vou dar aí, ó. Escuta essa, Marcão. A dica que eu tô conversando com um amigo corintiano essa semana. A dica é a seguinte... Tabela o salário de todo mundo, dá 10, 15 pau por mês, que é um baita salário. Oxi. E o bicho, você aumenta o bicho absurdamente. E se o cara ganhar, dá 2 milhões de reais pra cada um. Ó, você vê os caras comendo grama aí, né, Marcelão? Os caras indo embora. Qual é a diferença de um Cueva perder pro Mirassol ou pro São Bento? Não tem diferença nenhuma. Para ele, tanto faz ele perder de 1 a 0, 2. Ele vai receber lá seus 500 pau por mês e não tá nem aí pro São Paulo, gente. Mas vamos combinar, né, mano? Jogador de futebol nunca ganhou tanto e nunca jogou tão pouco, cara. Você viu o nível técnico baixíssimo. Mas em todos os segmentos é importante a concorrência. E no caso do São Paulo, você vai ter, às vezes, um atleta que vai, de repente, abdicar de trabalhar o seu melhor se ele não tiver ninguém concorrendo por aquela vaga, né? Você acha, ou você acha que pro Cueva é bom ele virar reserva? Não. Acontece que, como a gente tem um elenco muito fraco... Não faz uma sombra pra ele lá. Não tem aquele que possa fazer uma sombra pra ele lá, entende? Então, assim, é por isso que eu falo. E escolher jogador de futebol, muitas vezes, além de uma questão de dinheiro, também é uma questão de você ter olho pra enxergar o atleta, né? Porque concordo. Você precisa... E antigamente nós tínhamos lá no banco um tal de Milton Cruz, que infelizmente saiu pelas portas do fundo do Morumbi, e ele fazia esse papel muitíssimo bem. É, ele foi ele que trouxe o André Luiz, zagueiro, que ele jogou no Santos, né? Muita besteira também, hein? Fez coisas certas, fez besteira. Ó, vocês estão numa situação difícil. Mas também é aquela história, fica querendo uns caras que não tem nada a ver, hein? No Santos ele foi bem, André Luiz. Foi ótimo, uma maravilha. Aquele do carrinho que tá. E o Rondon? Peraí. Do juiz deu cartão pro juiz, lembra? Vem cá, e o Rondon? Nossa. E o Rondon? Mas pra gente ver como também o futebol não é só São Paulo que tá ruim. Hoje eu tava lendo lá, vendo a escalação da nossa querida seleção brasileira de futebol. Copa do Mundo. Convocação. Aí você. Ah, é convocação, desculpa. Aí de repente você vê o William Louro José. É, quem diria, hein? Como um dos possíveis camisa 9. O nosso querido Rodrigo Caio, que olha, eu sou louco pra conhecer o Rodrigo Caio, pra bater um papo, pra tomar uma cerveja, não, que ele não vai tomar, né, mas um suco de laranja. Ele não bebe. Não dá, gente. A gente tá falando de Copa do Mundo, seleção brasileira. Eu não sei qual é o processo, mas não tem como. Mas ele não vai, viu, o Marcelo? Reclamando várias e várias vezes do William José. Mas por que chamou, você acha, Marcão? Ah, pra fazer uma média. Porque ele tá fazendo gol no espanhol. Não, mas o Tite, mano, ele mantém aquela linha de raciocínio dele lá de trazer os caras aí que estavam sendo convocados. O Rodrigo Caio é um que tava sendo também. O Elias nunca foi. Não, cara, mas José, então. Cara, gente, dois jogos da Copa. Fala a verdade, ó. O Dodô, você queria o Rodrigo Caio no Palmeiras? O Dodô, ele saiu agonizando aqui. Então vamos lá, qualquer um. Com a mão no intestino. Não. Meu 25% gostaria do Rodrigo Caio no Palmeiras. Hoje? Gente, ninguém. Vou falar que nem o Ives é o Rodrigo Caio. Eu acho que o Rodrigo Caio funciona melhor ao lado de um grande zagueiro. Ele sozinho, por exemplo, ele for a estrela da zaga, ele não serve. A mão Arboleda é um grande zagueiro. Eu acho que sim. Não, grande de 1,90m, mas você também ainda vai ter que mostrar, fez um gol. Eu gosto do Arboleda. Acho que o Arboleda ele está bem, mas para até eu dizer que ele é um. Hoje, pra mim, ele é o melhor nível do São Paulo. Mas pro nível do futebol brasileiro, você não acha o Arboleda um grande zagueiro? Qualquer time. Eu acho ele... Terra de Gêmeos tem um olho errei. Então, nesse momento, eu acho que o Arboleda é o que nós temos realmente de melhor. Bom zagueiro. Melhor zagueiro do São Paulo. Bom zagueiro, exatamente. Por exemplo, Vieira. Melhor zagueiro do São Paulo. Vieira, Arboleda ou Kahneman? Vou comparar com o Jeromel, porque é absurdo. Mas com o Kahneman. Não dá também. Não dá, Marcão. Vou voltar a bater na tecla que o problema do futebol brasileiro é salário demasiadamente alto. A pessoa que ganha demasiadamente alto, se eu vou colocar aqui na minha empresa aqui, um funcionário para ganhar 10 pau por mês, ele não vai trabalhar com a mesma vontade, gente. Por quê? Não é assim, não. O Moda trabalha cheio de vontade. Agora, dá uma comissão pro cara. Se você terminar todo o serviço que você tem para fazer, você vai receber X a mais. Rapaz, não é assim, tá? Com talento não se trabalha assim, desculpa. Ô, Marcelo, o cara que tem talento não faz isso. Marcelo, o papo tá bom, obrigado pela audiência. Deixa o seu Paulo. O São Paulo joga contra o CRB, né? CRB, quarta-feira às 17h, às 19h30, aliás. É. E o Jardine que vai dirigir o time. O Jardine dirige ainda? É, porque não saiu ainda a documentação de trabalho. Visto de trabalho, né? Eu acredito que o São Paulo vai classificar. Tá, a vantagem é grande, tirar, né? Lá 1-0. 2-0. Tá ótimo. Ah, no Alagoiano tá bem, né? Soletre, Alagoano. Agora eu queria mandar um abraço aí pra galera. Soletre. Manda aí, Marcelo. Alagoano. Eu, embora eu moro na Pompeia, a minha firma fica aqui na Vila Maria. E de quebra, vamos fazer aí um merchanzinho básico da firma. Firma do quem? É uma serralheria. E o nome é Serralheria São Paulo. Olha só que Vamos, São Paulo. Aí, homenagem. Às vezes eu vou no cliente e falo: minha serralheria é Serralheria Tricampeão Mundial. O cara já sabe, cara. Ah, boa. Mas olha, um abraço pra galera aí da Vila Maria também. Ó, aqui. Boa, Vila Maria é nós. Tem um amigão meu aí, o Jefferson, a galera toda lá que trabalha comigo. Entendeu? E um beijão aí pra minha esposa também, que provavelmente está escutando em casa. Será? Valeu, hein? Tudo de bom. Abraço, valeu, tchau, tudo de bom. Valeu. Abraço. Neteiros, do estádio 97. Que Tite foi esse? Que Tite foi esse que tá maluco? Que Tite foi esse? Que Tite foi esse que tá maluco? Rodrigo Caio, William José, meu Deus do céu, Rodrigo Caio, William José, meu Deus do céu. Desse jeito é o 7-1 de novo, hein? Oscar, palmeirense de Santo Amaro. Oscar. Boa tarde, galera. Mas tem tais, sensacional. William José forçou, hein? Mas eu acho que ele quis fazer o seguinte. Também. Eu não sei o que você vai falar, mas eu concordo. Calma, ele falou, não, para, não, tá demais isso aqui. Tá, olha, tá uma... Nossa, essa bolinha chinesa tá virando, viu, velho? Olha, aqui não tem espaço. Você tá vendo aqui, mano? Aqui não tem espaço pra invejinha, não. Beijinho no ombro pra você, moto. É porque eu li o sem pensamento, chefinho. É o seguinte, muita gente fala que o Tite não tem um plano B ali no ataque, que gosta de jogadores que tem uma boa movimentação, como Jesus e o Firmino. Mas o William José? O William José é uma outra característica. É um cara que briga bem pelo alto. Característica ruim. Boa estatura, vai jogar a bola lá na área. Ele não é tecnicamente rico, não. Então a chance de não dar certo é enorme. E o Tite vai falar o seguinte, olha, eu previ todas as situações, inclusive testei um outro tipo de centroavante, mas eu acabei optando por levar os que eu já tenho aqui. O William José que costuma fazer muitos gols no Campeonato Espanhol, né? Real Sociedade. Já marcou em Real Madrid, já marcou em Barcelona. Jogou no São Paulo, meu Deus, tecnicamente meu Deus, ele é horroroso. No Grêmio ele fez um gol de pênalti no Campeonato Gaúcho. Mas, ô Sombra, eu acho até um pouco de injustiça, cara, o pessoal pegar tanto assim no pé do William José... falando, mas ele quando passou no futebol brasileiro ele não foi bem. As pessoas evoluem. Claro. A gente para analisar o Casemiro hoje, que talvez seja a principal referência na posição, tá jogando muito e passou pelo São Paulo também. Todo mundo não podia mais ver o Casemiro pintado de ouro. O problema de um jogador preguiçoso, sabe? Diga ali. Não, o problema do Casemiro nunca foi técnico, né? Era vontade, né? Vontade, dedicação, então, comprometimento. Porta-malas. Também, né, cara? O jogador, ele é um ex. Tá ruim aí. Dá um restart aí, cara. É que tá pipocando sua transmissão. Vamos trazer mais mensagens no nosso WhatsApp. Boa noite, amigos do Estádio 97. Sou o Douglas, palmeirense do Parque Savoy. O que vocês me dizem da convocação do Tyson, que nos últimos 20 jogos não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência? Então, aí não dá também, é outro que não dá. Então, e aí você vê o Luan do Grêmio fazer o que fez no Grenal, cara. Pô, tem o Jonas também, né? Olha o Luan, que fez na final de Libertadores, Recopa. Aí não dá, aí é uma incoerência também. Olha, então, mas o Japão, melhorou melhorou meu sinal aí? Mais ou menos. Não, você tá na modalidade terremoto. O Jô tá bem. Ele tá vendo o campeonato japonês? Eu vou desconectar aqui então a câmera, peraí. Tyson sim, na Liga dos Campeões. Tá vendo toda hora? Ele joga a Liga dos Campeões. Só quando ele joga. Tá ali, você tá acompanhando. O Vitor Luiz Baroni, ele escreve pra nós através do nosso site 97fm.com.br. Certo. Avisa pros caras aí que o W.José fez 17 gols em 30 jogos. Tá, e por isso não dá pra entender, é a convocação do Tyson, segundo o Vitor Luiz Baroni. Valeu, Baroni! Pega o número de gols do Jonas, por exemplo, nos últimos 2-3 anos e vê quanto que ele tá fazendo de gols. Ah, e o Palmeiras contratou o Daverson também, porque fazia gol no campeonato lá também. Não, mas igual o William José, não. Pode ser que o Tite não tenha pensado nesses jogos. É que o Jonas é mais movimentação, não é? Do campeonato gaúcho e convocar um só do Grêmio. Ele só pensou no Grêmio. No Corinthians ele não pensou. Não, porque ele é gremista, né? Não, mas tem Grenal, né? Pela frente, não sei. Mas o Palmeiras pode ser, não é. Pode ser, Ale. O Palmeiras não é o melhor elenco? Um só sim. O Palmeiras não é melhor. Não convocou ninguém, por quê então? O Flamengo porco também não. Porque os melhores do Palmeiras, provavelmente nas posições, o Tite não tem nenhuma necessidade. Não, quem poderia contratar? No lugar do Tyson poderia o Dudu. Convocar. O Dudu sim. Mas o Dudu não fez um bom começo de ano, né, Ale? Isso é verdade. Eu não convocaria. E o Talisca, você levaria o Talisca? Mas você precisa... Talisca tá jogando bem. Pra levar, ô Marcão, acho que você tem que levar, por exemplo, aí sim, o Vieira tem... O Luan, sim. Sim. O Luan, ele foi campeão da Libertadores, fez choveu e molhou lá. Você tá de brincadeira. Mas teve um jogo muito importante. Que ele pipocou. Que... Pode ser. Pipocou aonde? Pipocou. Cara, aqui ó, o Luan decidiu... Posso só. Ah, o Luan decidiu três grenais seguidos. Três. Não, não é só aí, não é Grenal? Não, mas se você disse que o Grenal já não é mais um Libertadores, jogo... Sim, né? Libertadores, pô. Decidiu o Libertadores, isso, decidiu Copa do Brasil, decidiu a Recopa Sul-Americana, ganhou as Olimpíadas. Ele só refugou no Mundial porque também Brasil, soube, desculpa, hein? E ele não dá, foi, hein, fundamental numa seleção brasileira nas Olimpíadas. Porque muito quando, bem. Se ele não entra, o Brasil não ganha aquelas Olimpíadas. Então acho que esse aí o cara tá voando e o cara me leva o Tyson. Ai, não. Pelo amor de Deus. Desculpa, aí o Vieira tem razão, hein? Eu sugiro. Desculpa. Eu sugiro trocar rápido de técnico antes de começar a Copa. Aí, ô Dodô. O Dorival tá livre. Levar em consideração o jogo do Luan contra o Real Madrid. Não dá. Sendo que assim, ó, o moleque sozinho no meio campo contra Casimiro, Modric e Toni Kroos. Ali não pode ser parâmetro pra nada. É, porra, vai ver contra o Rodrigo Dourado, né? Esse aí é nosso filho mesmo. Esse aí a gente bate na cara. Mais mensagens aqui, mais cornetadas. E aí, amigo? Boa tarde, Marcos São Paulino da Zona Norte. Uma pergunta pro Sombra. Sombra, você ficaria nervoso ou triste em ser desclassificado para o São Caetano? Por que da pergunta? A gente não passa dos próximos, né? Então você já não acha melhor cair agora já? Isso. Existe estresse e sofrimento. Esse ouvinte é super... Não. É um dos ouvintes mais... Sensatos que eu vi de participação. E você viu o final? 19 anos de estádio. Você viu o final que ele falou? 19. Evita estresse e sofrimento, na verdade. Imagina. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Porque se passar é nós, hein? Se o São Paulo for eliminado pelo São Caetano, não vai ser uma novidade. Não vai causar estranheza. Vai ser vergonhoso. O São Paulo foi eliminado recentemente pela Ponte Preta. O São Paulo foi eliminado recentemente pela Penapolense. Pela Defensa e Justiça. O São Paulo foi eliminado pelo Audax e pelo Defensa e Justiça. Isso tudo num prazo de 3, 4 anos. Então, se ele for eliminado pelo São Caetano, eu não vou estranhar. Eu, como torcedor, eu não tô falando pela torcida do São Paulo, eu tô falando eu. Eu sou uma pessoa que hoje eu vejo o São Paulo já perde os clássicos, perde esses jogos. Cara, você já tá assim, meio, tipo... Já estou acostumado. Deixa. Já passou, sabe quando você vê aquele primeiro jogo, puta, você toma uma cacetada, você se sente mal... Não. Eu já passei dessa fase de se sentir mal, cara. Já tô anestesiado, Agora com a troca do treinador aí, cara, acho que o São Paulo pode emocionalmente, aí, motivacionalmente, crescer no campeonato, irmão. Nossa, que safado esse Marcão. Você tava defendendo o Dorival. Trocou. Você é um vagabundo. Trocou mesmo, hein? Trocou o Dorival. Troca. Você é garota de programa, velho. Quem paga mais leva essa... Trocou o Dorival como se troca o anabolizante. Exatamente, é isso aí. Como se fosse mais uma cornetada. Fala, Sombrinha, Ricardo Franz, São Paulino. Bicho, considerando que São Paulo é o time da fé, que eu tô acendendo vela desde janeiro de 2016. E como você fala, quanto mais classe a gente perde, mais próximo da vitória a gente tá, Tricolor é campeão paulista esse ano. Porra, Salô. Sim. O que esse cara tomou que eu quero? Vai ver só. Esse cara é nóis, cara. Você tá de brincadeira. É nóis. Tamo lá, tamo junto. Para, Motinha. Olha, tem promoção legal demais hoje. Qual? Você quer ir no resort do Estádio 97? Sim. Todo mundo quer. Atenção, porque de 18 a 20 de maio, atenção, vamos falar do resort agora? E tem promoção bacana, hein? De 18 a 20 de maio estaremos juntos fazendo mais uma temporada do resort do Estádio 97 no Vale Suíço, novo resort. Você não sabia ainda? Estaremos juntos no Vale Suíço, é um lugar maravilhoso. Cara, é demais. Você tem um lago sensacional, com pedalinhos, bangalôs em volta do lago. Você vê o RG, ele queria tanto estar nesses bangalôs. Não é mesmo? Mas não vai chegar. Não vai dar tempo. Não chegou, não deu tempo. Não deu Vou tempo. Levar a cinza. Mas o chefe... Não vai dar tempo, tá louco. Não deu tempo. O chefe tá aqui. Tá louco. O chefe tá aqui, santista também. Boa. Representando geração, né? O Santos Futebol Clube. Nova geração. Ele vai estar lá com vocês no bangalô. Só que no bangalô só cabe ele, não cabe o segundo. É verdade. E não é tão pequeno assim. Aqui, na verdade, o chefe é um bangalô, só que ele tá dobrado. Tá dobrado. Nossa, mas que deitado. Então, você pode fazer parte dessa grande. Não é dessa, legal, não. Dessa grande. Hã? Não, esse negócio aí não é legal, não. Nessa grande temporada do estádio, com novidades, é um novo resort, é o Vale Suíço. Eles têm 11 piscinas, 3 são climatizadas. Caraca. E, ó, tem inclusive de bebidas, hein? Você tá brincando? Das 10 da manhã até as 11 da noite, já tá incluído no pacote. o consumo de água, sucos, refrigerantes, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas. Opa. Vai beber. Gostou? Vai beber, né? Gostou ou não? Imagina. Nossa. Show de bola. Hã? Você não vai beber, não. Show de bola. Vou beber acetona para não estragar o esmalte dos dentes. O resto... Então ligue agora na Lotus Travel e faça já a sua reserva. Quem assiste online tá vendo aí imagens, inclusive, né, do Vale Bonito, Suíço. Né, ó, nossa, um monte de piscinas, imagens, tem um tobogã sensacional, aí. Né? Bem legal aí, você tá vendo, nossa, umas termas piscinas. Termas de inverno, cara. Termas de inverno. Cinco piscinas cobertas. São cinco piscinas, nossa, cobertas e aquecidas. Demais, nossa, olha. Tá vendo? Olha aí. Então, quem tá assistindo online tá conhecendo um pouco super mais familiar, aí do Vale Suíço. Agora a quadra de beach vôlei. Vai ter campeonato de beach vôlei pras meninas. Já tá jogando de laranja ali, ó. E nessa mesma quadra vamos fazer também o futevôlei, clínica de futevôlei, tá? Com o professor da Replay Sports. Para homens e mulheres. E vai ter um jogo de exibição com o Alê, a galera legal. Olha, nossa, quem assiste aí online tá vendo aí. Pô, muito legal. Um pouco, cara, mais do Vale Suíço, tá bom? É isso aí. Então ligue agora, 2896-4665. 2896-4665. Faça já a sua reserva. E ó, hoje o primeiro que fechar a reserva vai ganhar o direito de ser estranho no ninho. Sim, hein? Tá? Então liga lá agora, 2896-4665, faça já sua reserva. Você que é mulher, tá ouvindo agora? Cara, faz essa surpresa pro seu marido, cara. Ó, né? Faz bacana, uma surpresa, hein? Não é bacana? Bela surpresa. Se a dona encrenca fosse uma simples ouvinte do Estádio 97 agora, ela ia ligar lá pra fazer, vou levar o Alê, porque falou do inclusive de bebidas, o Alê tem que estar na parada. Futebol, futebol, bebida. Né? Pô, Dodô ali no... Pô, Popetinho. Popero, aí o filho, seu filho. Ah, é. Então liga lá, 2896-4665. E ó, mensagens que você pode solicitar também com dúvidas através do WhatsApp da Lotus Travel, 96-329-7659. 96-329-7659. Você pode parcelar em 6 vezes no cartão. E crianças até 12 anos num apartamento com 2 adultos não pagam, tá? Boa. Apoio Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time no site futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando o futebol. A Patrícia Vargas escreve pra gente no nosso site dizendo: eu já fechei meu final de semana no resort do estádio. Vai ser animal. Aí sim. Deixa eu ver. Mais mensagens aqui. O Andrews Lino Riba. Andrews. Pelo amor de Deus, alguém dá o remedinho do Dodô. Não aguento mais esse suíno gemendo no ar. Nossa, eu tô gemendo. Ah, não. Gemendo, quem tá do meu lado? Ah, por falar em gemendo. Gemendo o quê, ô trouxa? Não, Domênico. Liga teu rádio aí, só, tá? Ah, não. É isso. Ó, tem muita gente perguntando aqui. Diga, Lê. O Vieira tá de prova? Não. Se lá no resort. A gente já falou aqui que o que o Mota vai ficar de pichorra. De quê? Pichorra. Vamos encher ele de Na Espanha é pinhata. Não, pinhata. Do Mota é bichorra. É, bichorra. Ah, a gente vai encher ele de pala, de pala. Sim. Vai forrar ele, né? Eu tô vendo que você tá fazendo por baixo. É, por baixo vai que vai. Aí a gente também pode passar um papel celofane nele pra ele ficar tipo um bombonzão. Né? Bombonzão. E aí vai o seguinte. Se quando for estourar a pichorra, se não pegar... Pichorra. É, do... um pedaço de madeira, pode ter um prego. Pode ter um prego. Um prego por criança. Só? Só. Aí pra não, sabe, não danificar muito a pichorra. Mas o legal, Ale, tem que ser com cabo de vassoura. Legal pra caramba isso. Nossa. Por que, mano? O outro ainda vamos incrementar. Vamos incrementar. Tem que ser cabo de vassoura, porque se você puser uma madeira mais pesada, vai acabar rápido a brincadeira. Vai demorar. Legal, nossa. Vai demorar. Você tá dando risada também? Eu não. Tava. Eu não, eu tô achando... Tava. Nós estamos transmitindo em vídeo online no facebook.com/energia97fm e também através do site 97fm.com.br. E tem algumas impressões aqui da galera que assiste em vídeo, né? O Evandro Felice, ele fala: acho que a transmissão ao vivo voltou com problemas, eu não estou conseguindo ver o cabelo do Alê. Não, o cabelo é assim de algodão doce é mancada falar. Porque. Tá não bonito, adianta, velho. Parece aquela piscina rasa, dá pra ver o fundo. Cabelo de boneca velha, né? Velho não. Esse ano não me favorece. Olha lá, Lê. Eu acho, particularmente. Acho que você devia sentar ali. Você deveria sentar onde tá ali. O sombra. Porque. Se você... Tá vendo ali? É, você tá ali, dá pra ver o penacho, pelo menos. Dá pra ver ali, ó. Ali, ó. Você tá ali, de costas, não dá pra ver. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Que bonitinho. Aí tá, apareceu a bunda do macaco ali. Apareceu ali. Vai pro inferno, nossa. Ouvinte. O André Gomes Correia da Cruz, ele diz aqui: pensei que nessa convocação estaria nessa lista do Tite. Estariam nessa lista do Tite os jogadores David Neres e Hernanes, onde o primeiro foi destaque na Holanda. Sim, foi o melhor era, jogador. Posso falar? Era mais negócio levar um deles do que levar Tyson e... Hernanes. Não, o Hernanes. O W. E o José, cara. Mas quer saber, Sombra, na boa... A seleção brasileira meio que já tá definida aí na cabeça do Tite. Vai ser o Alisson no gol, é o Daniel Alves na direita, Miranda, Marquinhos e Marcelo. O meio-campo vai ter lá o Casemiro, Renato Augusto e Paulinho, junto com o Felipe Coutinho ali fazendo do meio lado direito e talvez aí o Neymar na esquerda. Lá na frente o Gabriel Jesus. É isso aí. Acho que é isso aí. É, o William vai ser banco, o Douglas Costa vai ser banco, o Firmino vai ser banco. Sabe, mas não vai, que ele vai com o Fernandinho, três vai ser banco. Mesmo? Mas tem que ser um banco de respeito, né, mano? Tem que ter um banco de respeito. O problema é que esse banco aí, hein, mano? Ô, mano, o time titular dessa... é muito legal, mas mano, o Cássio não vai mesmo, Domênico, mano? Ô, Domênico, eu acho que o Cássio perdeu a chance aí nesse Campeonato Paulista que ele tá indo mal, cara. O banco, com exceção do William, que é bom jogador, né? Eu acho que aí fica difícil, hein? Não, o Douglas Costa também é um belo de um reserva. Não, o Douglas Costa é bom, tá jogando mal. Esqueci do Douglas Costa. Fernandinho é bom jogador. Não, mas eu acho que, ó, desse time titular que eu acabei de escalar, eu acho que o único que pode rodar aí, talvez, seja o Renato Augusto, que não tá tão bem assim. Não, mas eu concordo. Se roda o Renato Augusto numa dessa, você monta o meio campo lá com o William, com o Coutinho e na frente Neymar e Gabriel Jesus. Mas o Domênico tá dizendo que quando você olha, por exemplo, no ataque, mano, aí você perde muita força no banco, hein? É. O ataque, por exemplo, não tem, mano. Tem, ó, Neymar, o Neymar e Gabriel Jesus não tem nenhum jogador. Aí você tem três caras porrada. Não dá pra substituir. Não dá pra substituir. O Douglas Costa, gente. Mas peraí, o Neymar não joga, o Douglas Costa é bom jogador. Mas se não joga o Jesus, entra o Firmino. Mas peraí, cara. O Firmino no lugar do Gabriel Jesus não dá. Não dá. Gente, vocês estão acompanhando o Firmino no nível? Não dá. Firmino tá fazendo uma Premier League melhor do que o Jesus. Tá jogando muito, por gente. Por causa das contusões. Vocês estão falando do Firmino se baseando bola. Talvez em amistosos que vocês tenham visto. Vocês não estão acompanhando o jogo dele. Eu acho que ele tá jogando bem pelo Liverpool, sim, cara. Pelo claro que ele tá jogando na seleção, né? Porque ele joga na seleção e não mostrou, né? Mas outra coisa que o Tite leva muito em consideração é a compreensão tática que certos jogadores têm diante da dificuldade do torneio onde eles atuam. Total. Então o Firmino, ele joga, embora ele talvez não tenha muitos fãs, e talvez fazendo uma comparação com outros jogadores que já atuaram pela seleção brasileira de tanto talento, mas ele atua num campeonato difícil, onde você vê times que quase todos os jogadores jogarão a Copa do Mundo. Então você pega o Liverpool. Obediência tática. Então você também pega o Liverpool, quando ele joga, ele enfrenta o Chelsea, você fala assim: caramba, quase o time inteiro do Chelsea vai jogar a Copa. Pega o United, o City, você vai ver, são é pesado, 100%, 100% é campeonato pesado. Então, às vezes, você pega um jogador muito mais pela compreensão do que é jogar uma partida complicada. Já tá acostumado. Porque a jogar o cara que joga um clássico, Liverpool e Chelsea, que joga Liverpool e Manchester City, não é um cara que treme. Não treme. Não, joga um Brasil e Alemanha tranquilo. Não é um campeonato, por exemplo, espanhol. Não é que nem lá, você tá no Barcelona e sem tirar mérito. Você só enfrenta ou o Barcelona ou o Real Madrid, o resto é tudo. E o Atlético. Não, e você vai pegar os outros times, que nem Tottenham. É problema. Lógico que é. É problema. Arsenal, que já teve seus melhores momentos. É problema. É problema. O campeonato inglês é um campeonato muito, muito complicado, cara. E aí eu acho que ele pega muito por aí. E taticamente, aquele que atua no campeonato inglês é um cara que ele sabe atuar de uma maneira mais inteligente, né? Sim. Sim. Isso é um comentário. Taticamente, sim. Taticamente é um cara que tem uma compreensão melhor do jogo. E o Firmino no Liverpool é um jogador querido pelo torcedor. Tá indo bem. Não, pelo Liverpool ele joga bem, mas é que é isso que a gente tava falando. Na seleção ele ainda não... Mas ele não jogou na seleção. Ô, Mota, Firmino, tem jeito aí de jogar de 9 no São Paulo? Nossa. Fácil, né? Ah, isso aí é outro... Tá, eu sou algum tonto? Não. Que é isso? Olha quanto preconceito. Alto preconceito, isso? Isso é alto preconceito. Agora me chamou de Vieira. Não. Quiseram você ter metade da minha inteligência. Agora vamos falar de obra. Você, por exemplo. Você é meio burro. Atenção, você, Vieira. Oi. Você, Vieira. Eu sei que quem manda na tua casa é a Carol. Manda mesmo. Então vou perguntar pela Carol. Ela manda. Vieira, pergunte a Carol se ela já fez muita obra na casa dela. Fez. Então diga a Carol que seja qual lá for o tamanho do problema, com a Manco não tem complicação. Só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil! A Manco! É, Estádio 97 da Energia 97 também tem o oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Também no oferecimento de Bateria Zero Quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. E Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Bom demais. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos trazer agora um momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vamos lá. Três ouvintes na sequência. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Sem parar com a gente aí até 2019. Sem parar mesmo, hein? É isso aí. Toca, Manco! Manco! Alô! Alô! Quem fala? Sagui. Sagui? Ah, esse Sagui é doido. Manda o nome completo aí. Dá da febre amarela aí, Sagui. César Augusto Cabral Catanossi. Catanossi. Quantos anos você tem? 4.2. 4.2. E o bairro? Parque das Nações. Parque das Nações. Que tá bem animado, que sabe? Ele tá cê fazendo amor? Que... Veio de um velório, velho? Não, trabalhando mesmo. Ah, tá certo. Escondido. Oh. Trabalha aonde, velho? Na biqueira? Mano! Tá quieto, velho? Tá na encolha aí, tá, né? O nome tá dele já é Sagui. Não, mas tá louco, mano. Cê é... Tá trabalhando aonde, ô Sagui? Eu, mercado financeiro, banco. É, mas a senhora tá fechado, já encerrou as atividades na bolsa, velho. A Bovespa tá... Por isso o silêncio. Hã? Por isso o silêncio. É, porque isso aí é um quebra-pau durante o dia, velho. Valeu, Zé do Caixão. Ô, velho, e o time? São Paulo. Boa, Sagui. Chupa antes. Ô, Sagui, dessa escalação que o São Paulo entrou ontem em campo aí, que iniciou o jogo contra o Red Bull, ó. Se liga. Jean, Bruno, Júnior Tavares, Arboleda e Aderlan. Pedro, Petros, Nenê, Diego Souza, Kaique e Trellis. Desses jogadores aí, quem que você acha que não dá mais pra fazer parte do elenco do São Paulo, irmão? Olha, acho que Bruno é... Unanimidade, né? Aliás, tem um novo lateral aí. Vamos ver que pito toca, né? Tá vindo o Regis, que tava no São Bento. São Bento, né? Mas é também um lateral de 28 anos, né? Também não sei até que ponto a gente vai ser tão assertivo assim. Né? Ele é o novo Zé Carlos, aquele que imitava lá, que jogou a Copa. O Galo. Que veio da Matonense, não era? Foi Matonense, acho que ele jogou contra a Holanda, cara, na Copa de 98. E ele era bom, viu, cara? Ele era bom, ele jogou no Grêmio também. Ele jogou aquele ano lá, o Brasil foi pra pênalti com a Holanda também. É. O Júnior Tavares... Aí ele ficou com medo, ele chorou, cara. O Júnior Tavares, Sagui, o que você acha, cara? Dá mais uma oportunidade? O Júnior Tavares, acho que ele pode sim ser nossa segunda opção, mas desde que também acho que o cara tem que botar mais o pezinho no chão, né? É muito daquilo que o cara acha que joga demais, ele até tem um bom futebol. Mas a dinâmica de jogo é diferente de um bom jogador, né? O Samba falou há pouco tempo aí que o Tite gosta de jogadores que fazem a leitura do jogo. Me parece que ele ainda não está nesse ponto aí adequado para jogar num time do tamanho do São Paulo, né? Ô, Sagui, mas... ontem vendo o jogo... Sim. Contra o RB lá, o Brasil lá... Que é coisa que o Mota não fez. Ah, eu vi o jogo, que deitada. Trouxa. Deitada. Mota. Surgiu uma situação de jogo que eu achei interessante, apesar da fraqueza do adversário. Certo. Mas talvez uma semente de algo que possa ser bom aí. O Lisiero, menino da base. Esse menino jogou demais a Copa São Paulo, hein? Que pra mim me mostrou um pouco de personalidade, porque o Shailon nem contra a RB Brasil conseguiu aparecer. Verdade. Né? Lucas Fernandes e Shailon nem contra esses time Mequetrefe conseguiu. Bom, O Lisiero atuou ontem e ele invertia posições com o Júnior Tavares. Certo. Uma hora um ficava na lateral, outra hora um ficava de segundo volante. É. E deu uma transição mais rápida ali, dinâmica fluiu boa, o jogo, né, pelo lado esquerdo de uma maneira mais satisfatória. Verdade. Se o Lisiero ficar meio que certo que o Lisiero pode ser importante para o São Paulo jogando de segundo volante, você acha que o Petros pode perder a posição? O Petros, acho que até o Jusilei mesmo, acho que pelo propósito de jogo que o Dorival vai com Deus deixou, eu acho que prejudicou o rival. Marcão agora chorou. Uma coisa é fato, o Dorival, o problema realmente não era dele, mas eu também não achava que ele era a solução, né? E ele prejudicava demais o meio-campo, os volantes eram muito prejudicados aí no sistema dele. Pelo menos assim que eu vi, era muito difícil, todo mundo aberto, e como é que os volantes cobriam aquilo, né? Ficava nítido que o meio-campo de São Paulo assim não tinha velocidade para recompor, né? E ontem o Diego jogando na posição dele, muito melhor, hein, no primeiro tempo. Você acha? Ah, mas Mota, eu vou falar real. Para mim, o Diego Souza não tem titularidade nesse time aí. Também acho, viu, o Saguinho? Sabe por quê? Ó, uma coisa é fácil. Você pode ver. Mas nenhum time no Brasil hoje... Quantos times estão brigando por causa do centroavante? A gente tem um grossão lá, que é o Trellis. É grosso. Mas com um centroavante em campo, é mais fácil de você acertar o time. O Alê, em cima disso, se o Lisiero, por exemplo, vier a ganhar futuramente a condição de titular, porque eu acho que talento ele tem. É. Né? Você acha que dá para formar o meio de campo do São Paulo como? Bom, os dois volantes ali, acho que a briga é mais quando tiver todo mundo à disposição, né? Se vai jogar o Hudson ou o Petros, é isso? E tem o Jusilei de primeiro volante. O Hudson, pra mim, seria a última opção. Ah. Eu acho o Petros mais técnico, mas o Hudson colabora mais defensivamente. Sim, mas com a bola no pé, ele é o pior. É verdade. Ah. Mas você apostaria, Ale, no Lisiero como segundo volante? Não, eu acho que você pode até pensar também nele na lateral esquerda também, na ausência... Por exemplo, Reinaldo. Eu acho que ele é melhor que o Júnior Tavares, mais confiável defensivamente do que o Tavares. Mas eu acho que se for para colocar ele no meio campo, eu colocaria ele na segunda linha, com três homens. Ali pelo lado esquerdo. Porque daí ele já tem... Ele já tem facilidade para jogar pelo lado do campo. Recompõe, ajuda na marcação. E tem velocidade. Então acho que seria pelo lado esquerdo, seria uma boa. Aí você faz uma composição com o Cueva e desloca o Valdívia pro lado direito. Você tem velocidade, você tem uma boa marcação. O Militão fica fora desse time? É o lado direito, né, o Militão. Ô, Ale, deixa eu perguntar uma coisa pra você. O Jardine, parece que eu vi eu li uma reportagem, não me lembro onde, mas eu li que ele e o Aguirre trabalharam junto no Internacional. O Aguirre, ele trabalhava no profissional e o Jardine era do sub-20 do Inter. Isso. Certo. E o Valdívia trabalhou com os dois, né? Isso. Aí, né? Aliás, a melhor fase. Agora pergunta assim: a gente tem uma. Que ele se transformou no Poco Pica. A gente tem uma janela de meio de ano aí. Você não acha que o time do São Paulo ele vai chegar numa formatação onde de lá no meio do ano a gente vai liberar algumas janelas, mas. Queira Deus que não vendam nenhuma promessa aí, que vendam aqueles que têm mercado. Acho que o Shailon, a gente já deu pra ver que não vai dar muito futuro, não. Ou empresta, ou manda ele pra fora nesses times pequenos. Mas você não acha que, por exemplo, no meio campo, o Cueva vai embora? Sim. Né? Zagueiro, alguém vai acabar saindo. Rodrigo vai embora. Rodrigo cai. Mas você não acha que ele... Já não acredito tanto que ele vai embora, ele nunca vai. Pra mim, mas dessa vez vai. Faz dois anos que vai. Com a seleção ele vai. Essa convocação O São Paulo não vai segurar ele, mas o São Paulo não vai segurar ele mais. Mas a comissão técnica, assim, digamos assim, que parece ter um pouco de entrosamento com a ideia do Jardine, já não vai definir qual é o padrão de jogo. O padrão de jogo que eu digo é quais os jogadores que vão ser, que vão ter mais espaço nisso e quais já vão poder, digamos assim, ser negociados. Quer dizer, aproveitar, né, melhor agora aquilo que pode ter um futuro pela frente dentro do São Paulo. Justamente. O tempo de síntese que o Sombra tem agora. É, foi muito deu bom. Deu um banho no ouvido. Não, mas não é isso. É, tava maravilhoso. Tava enrolado, né? Não é isso, gente. Mas pode ter fundamento nisso aí. Se ele, de repente, tá vendo, ó, esse jogador, esse pode sair, é capaz de, assim, olha, segurar um pouco. Com certeza eles estão prevendo que o Cueva vai embora. Mas eu não acredito que o Cueva vá sentar no banco. Também não. Mesmo sabendo que ele vai sair, eles vão jogar, porque é o melhor. Não dá pra fazer planejamento. Treinador no Brasil, ele compra tempo. Não dá pra fazer um planejamento pra daqui a... Segundo semestre, não sabe se ele não ganhar o Paulista, é capaz dele já cair. A gente nem sabe se o técnico vai ficar. E se o jogador for na linha dos melhores que você tem dentro, não adianta pensar, não, olha, ele pode sair depois da Copa, eu já vou dar uma segurada aqui. Cara, o São Paulo não pode abrir mão de ter os melhores hoje jogando. Sim. Não pode. Também acho. Porque ele tendo os melhores já é bem mediano. Você imagina tendo os mais fracos, cara. Aí é complicado. Eu acho que o Raí, ele fez o diagnóstico certo de dizer que a gente tá com um time sem a identidade, com a torcida principalmente, né? Porque a torcida apoia, o time apoia, mas você vê que o time não joga aquilo que a torcida espera, pelo menos. É. E eu acho que o diagnóstico tá correto, agora o duro tá achar a solução, né? Ah. Tem dois jeitos de você jogar e a torcida gostar. Tá um é o aspecto individual e outro coletivo. No aspecto individual, o São Paulo não é lá muito bem dotado de grandes estrelas. Individualmente falando, né? Não tem, né? Porque se individualmente fosse tão bom assim, a gente não tava reclamando. Agora, coletivamente, talvez o Aguirre possa fazer um trabalho melhor do que o Dorival, porque o Dorival, coletivamente, não conseguiu fazer um bom trabalho, né? Não mesmo. É, sabe aquela coisa? Porque nem o Jair Ventura, que fez um trabalho coletivamente bom no Botafogo, e tinha alguma estrela bacana no Botafogo? Não tinha, mas não ele tinha. Conseguiu dar um conjunto, um padrão naquele time. Quem sabe o Aguirre consiga dar uma cara nesse time, coisa que até agora o São Paulo, por culpa do Dorival, ou por culpa de planejamento, por perda de jogadores, jogador que chega gordo, jogador que não se apresenta, não conseguiu. Mas também, o Sombra, tem uma coisa também, a questão do técnico, por exemplo, o Dorival agora, ele treinou a mesma formação, treinou, jogasse com quem jogasse, era a mesma formação, e ele tentava, pela repetição, se sagrar aí com o sucesso que deu com os burros na água. Agora, o Rogério Ceni, por exemplo, ele já tentou uma linha um pouco diferente. Ele, conforme o adversário, ele tentava montar um time. Até contra o Palmeiras do Cuca lá, lembra que ele espelhou o time, até o Cuca falou que ele usou drone e o caramba lá, e acabou ganhando o jogo. Sim. Então, quer dizer, nenhum dos dois aparentemente deu certo. O Rogério Ceni, talvez por falta de experiência, e o Dorival por não acreditar que isso seja verdade. E o Aguirre agora? Aguirre, como que fala? Então, mas com relação a isso, Saguí, analisando o trabalho do Dorival e o trabalho do Rogério Ceni, eu acho que peca aí o seguinte, cara. Não fala perto do Dorival. Não, porque assim, eu acho que assim, ó, são opostos. O Rogério, ele mexia demais e o Dorival mexia de menos, cara. O Dorival Júnior, eu critico muito o trabalho dele. Nenhum te satisfazia, né? Você acha que ele mexia pouco, Marcão? Mexia pouco? Não, na moral. Ele reclamou bastante já. Por isso que estão. Que danado. Vocês estão sendo maliciosos. Não, aqui ninguém é disso. Mexe, manhinha. Vocês desenterraram essa aí agora. Mexe, manhinha. Mas com relação ao Dorival Júnior, porque assim, é o seguinte, ô Saguí. O Dorival, cara, é que nem você falou, independente do adversário, o São Paulo sempre jogava da mesma forma. E eu acho que isso aí acaba fazendo o São Paulo não ter aquele fator surpresa, cara. Você vê o São Paulo jogando aquele time que você já sabe como vai vir. Então, pô, por exemplo, esse jogo contra o Palmeiras, você jogando na casa dos caras, sabendo que o Palmeiras é mais qualificado que o São Paulo, eu acho que ele devia ter, no mínimo, entrado com um time um pouco mais defensivo, você não acha? Mas o Dorival, até minha mãe sabia como é que ele ia entrar naquele jogo lá, viu? Não pode falar de mãe. Eu achava que ele não é da filosofia dele fazer isso. César, tudo muda, calma, deixa lá. Domênio, não te mete, velho. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Sombra. Só queria dar um recado pro Mano aí. Pode falar. Ô, Mano, Libertadores que se preza tem que ganhar do Palmeiras e do River, tá? Nossa, só pra deixar aí. Libertadores. Nossa, que deitado, hein? Não, vale. Libertadores, que tá entre um dos maiores vencedores da competição. Pegou os maiores carraços do time, você também foi. E outra, filhão, o negócio pra mim, o que não ganhou desses dois não serve. Tá? Olha, aqui ninguém foi campeão. Esse rapaz é subdirigente. Aqui ninguém foi campeão do mundo em cima de Vasco da Gama, hein? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nem foi convidado. Copa Rio. Copa Rio, verdade que deu agora, hein? Coitada. Quer desqualificar, quer desqualificar. Quem tá desqualificando as coisas foi você. Não, você, vírgula. Não, você, senhor, vírgula. Você que começou. Seu salafrário. Não, pelo contrário. Quem, o senhor é um salafrário. Quem começou a desqualificar foi esse cidadão que torce pro teu clube. Então, não, é que você disse que Atlético Paranaense não era páreo, não era mesmo. Meu filhão. Tá? Não cheguei em final de Libertadores contra Atlético Paranaense, nem contra... Digo mais. Ganhando do River aqui e lá. O meu Mundial foi do time que ganhou a Champions League. Ei. Não foi do vice não, tá, filhão? Tá bom. Só pra lembrar, o Liverpool tava 11 jogos sem tomar gol quando a gente ganhou dele. Era o mesmo Rafa Benítez aí, mas pelo menos lá ele tinha uma continuidade. Ele não chegou pra apagar um incêndio lá pra jogar o Mundial. Nossa, filhão. O meu time. E outro, o Fernando Torres, se ele fosse um pouquinho melhor, igual o Washington, ele tinha empatado aquele jogo. Escuta aí, meu time venceu um adversário que eliminou o Barcelona jogando no Camp Nou na semifinal e ganhou do Bayern de Munique na final. Então, não importa. Não fala dele com Barcelona. Barcelona nós batemos na cara. Quando falar de vitória sobre Barcelona é com a gente. Ô, César, um abraço pra você, cara. Valeu, Tomás. Parabéns pelo programa aí. Um abraço. Ô, mano, você é bom mesmo, hein, cara. Ensina seu irmão aí a ser mais coerente aí, viu, mano? Nossa, que isso! É nada, Marcão, brincadeira. É nóis, Sagui, tamo junto. Deitada do maluco aí. Mas obrigado pela audiência aí. Falou. Valeu. Tchau. Vamos lá, segundo ouvinte no momento Sem Parar. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 e compre o seu. Sua vida sem parar. Toca, Manco! A Manco! Alô? Ah, alô? Quem fala? Everson do quê? Dantas Lima. Quantos anos, Everson? 26. E o bairro? Jardim Vila Rica. Vila Rica. E o time? Corinthians! Coringão! É tudo nosso, irmão! Quer parar o campeonato? O Corinthians ele se classificou, aí vai pegar o Bragantino na próxima fase, aí nas quartas de final do Campeonato Paulista. É um time que, teoricamente, não tá entre os mais fortes, mas é sempre bom respeitar, ainda mais que o Corinthians vai ter alguns desfalques aí com relação às convocações que o Corinthians sofreu aí, tanto o Fagner na lateral direita, quanto o Balbuena e o Romero pela seleção paraguaia. Você acha que preocupa, cara, ou você não tá ligando muito pro Campeonato Paulista e seu foco é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América? Não, mano, eu acho que cada campeonato é um campeonato essencial pro time. Eu vou ser muito honesto com você. O Campeonato Paulista, até que todo mundo fala, é um campeonato assim, né? Ninguém dá muita... Como é que eu posso dizer? Importância. Muita importância, exatamente, a palavra certa, perdão. Então, mano, eu vou te falar das atuações. Por exemplo, o Mantuan jogou muito bem ontem. Sim. Eu acho. Eu acredito que ele fez um papel muito bem feito no lugar jogou do Fagner. Muito, concordo agora, contigo. Agora, o que me preocupa um pouco é, por exemplo, o Balbuena. Entrar o Pedro Henrique com o Henrique, você não acha que é Henrique demais não, velho, na zaga do Corinthians, bicho? Porque, eu vou ser muito honesto, o Pedro Henrique, cara, é aquele cara que você escala ele naquele aplicativo lá do joguinho lá, que ele custa 5 cartopi, entendeu? E não vale nada, cara. Honestamente, nem o Fantasy Game dá valor pro cara, entendeu? Então é uma coisa que me preocupa, cara. Isso me preocupa. Romero tanto faz, tanto fez pra mim tanto faz. Não fede nem cheira, entendeu? Pra mim, acho que o Corinthians tem pessoas ali que pode colocar no lugar dele e fazer um papel muito, muito bem feito, mais do que ele tem feito aí nesse ano. Eu acho que ele tá já uns jogos já precisando de um banco já, porque tá com a asinha muito aberta. Alguns jogos aí ele tá chegando muito mais agressivo. Então é uma coisa que preocupa, principalmente numa fase de Libertadores onde, né, o Corinthians não pode vacilar, velho. E por falar em Libertadores, cara, quarta-feira tem o Deportivo Lara, jogo na Arena Corinthians. O Corinthians precisa ganhar desse time aí, ganhar bem, né, cara? Porque tudo indica que esse time será o bônus round do grupo. Todo mundo vai fazer ponto contra eles. E com relação aí à ausência do René Júnior, cara, o que você acha aí? Você acha que tem que jogar Ralf e Gabriel, ou você entende que tem que ser Gabriel e Maicon como jogarmos ontem, diante do Botafogo? Eu até vi uma coisa que o Ben já falou lá no programa de vocês, que o Gabriel jogou com o segundo volante. Isso é mentira, o Gabriel jogou com o primeiro volante. Eu falei que ele tava louco. Numa situação ali, ele fez o gol, graças a Deus. Mas eu acho que o Maicon tem feito um papel muito bem feito, cara. Eu acho que o Maicon vai ser uma substituição muito bem feita ali pro time do Corinthians. Acredito eu que o Ralf não tá no momento certo ainda de entrar no time. Eu acho que ele tá mais gordinho do que eu, entendeu? Nossa, e olha que minha barriga é de chope, não é não sou profissional nem nada. Então, mano, segura a onda aí, velho. Nossa! É a torneirinha. É. Então, ô mano, não liga pra esses caras aí não, velho. Esse inseto aí que fica cortando o papo aqui. Brincadeira, moto. É, mas eu acho que o Maicon tem feito um papel muito bem feito ali, viu, mano? Eu acho que ele vai ser um bom jogador ali na quarta-feira, cara. Mas eu vou te falar, cara, esse lance aí. Tem corintianos aí que, inclusive, o pessoal vem me encher o saco. Ah, mano, você tá louco. O Ralf não pode ficar fora do time. Pode sim. Pode sim, cara. É, o Ralf, ele é um jogador consagrado, é um cara que marcou história com a camisa do Corinthians, sim. Mas eu não fico preso a determinados rótulos, não. Eu acho que a galera tem que viver do presente. Eu acho que o cara tem que jogar quando ele estiver bem fisicamente e se tiver aí na condição de poder tirar a titularidade de quem tá lá. Por exemplo, eu vejo um time com Ralf e Gabriel jogando. Por mais que o Gabriel tenha jogado assim no Botafogo, o primeiro volante era o Marcelo Matos, eu não vejo no Gabriel o potencial que o Maicon tem para sair jogando. Eu não vejo no Gabriel o potencial que o René Júnior tem na articulação de jogadas. Não, o Gabriel René é um jogador que ele se doa em campo, um cara que marca bem, mas quando você coloca ele pra fazer uma função que não é a dele, você acaba massacrando o jogador. Ele vai ficar muito mais exposto. Uma coisa é o Gabriel aparecer na frente da área como um fator surpresa, como ele apareceu ontem, e mostrou qualidade também na hora de finalizar, tanto no domínio que ele fez quanto na finalização que ele deu. Foi um golaço, realmente muito bonito. Mas uma coisa é ele aparecer como um fator surpresa ali na frente, como o Henrique também. Falar que o Gabriel jogou de segundo volante ontem, tá errado. O segundo volante foi o Maicon. O Gabriel apareceu como um fator surpresa, assim como o Henrique, que marcou o primeiro gol também. É a mesma coisa que o cara vê um gol do Henrique lá na partida e fala: o Henrique jogou de centroavante, não jogou. É, o Mota falou. São situações, não. Cara, não. São situações que eu acho que o Carilli tem que desenhar e não tem que escalar. Mano. Eu acho que briga pela vaga ali de cabeça de área, o Ralf e o Gabriel. Eu não colocaria os dois pra jogar juntos, com não. Certeza. Um dos dois tem que estar em campo. E no caso, mano, hoje tem que ser o Gabriel. Só colocando em pauta aqui, eu tava vendo até esse Deportivo Lara aí. É. Eu vi, cara, que os dois zagueiros dos caras, tipo, medem 1,90 m e poucos, cara. Os caras são gigantes. Esse esquema que o Carrilli tá jogando aí no 4-2-4, jogando com quatro jogadores minúsculos ali na frente, parece um bando de upa-lumpa ali na frente. Esse esquema que o Carrilli tem jogado, mano, não tá me agradando muito, cara. Porque eu vou ser muito honesto com você. Vamos lá. Toca a bola pro Cleiton. Cleiton vai cruzar pra área. Cara, não tem quem receba a bola, não tem um cabeça de área ali, não tem muito o que fazer. E o Corinthians tem jogado muito assim, cara, na base do cruzamento. Eu acho que já tá ficando um esquema manjado, entendeu? Esse 4-2-4. Aí eu entro em controvérsia o que você fala da volta do Guerreiro, entendeu? Porque, honestamente, hoje nós não temos no Brasil um atacante, vamos dizer, da altura do histórico que o Guerreiro tem. Vamos se dizer assim. E o Guerreiro é um cara que joga muito futebol, cara. Eu sou contrário a você. Nesse quesito, por exemplo, você se sente meio que lesado. Sabe aquele cara quando é chifrado e ele fica olhando as fotos da ex-mulher dele assim, fica chorando? É tipo você falando do Guerreiro, mano. Então você... Mano, é meio chifrado mesmo. Não tô dando deitada nem nada. Eu só tô expondo minha opinião. Até mesmo porque eu gosto do futebol do Guerreiro. Eu queria muito que ele voltasse pro Corinthians. Não, eu acho que... O futebol não pode ter muito, se apegar muito a disso. De, o cara foi lá pro outro time por causa de dinheiro e de mercenário. Pô, o Ricardinho saiu do Corinthians e saiu como mercenário, cara. Entendeu? Então eu acho que esse lance... E o cara é ídolo ainda hoje, né, cara? Todo mundo fala, pô, Ricardinho. Pra mim era um baita jogador. Então eu não vejo muito por esse lado, cara. Desculpa, qual que é seu nome? Guerreiro ser tão ruim assim. Qual o seu nome, desculpa? Everson. Everson. Ô, Everson, com relação ao Guerreiro, eu respeito sua opinião, cara, mas eu não mudo meu ponto de vista, não. Eu acho que o Corinthians hoje pensar em sondar o Guerreiro novamente seria uma afronta. eu acho que seria tão patético quanto os Estados Unidos hoje recepcionar com um buquê de rosas o Snowden. Sabe quem é o Snowden? Ah, não. O cara do WikiLeaks. Você foi lembrar do Snowden agora? Ele tá lá na Rússia. Ele tá numa embaixada qualquer aí. Não, tá na Rússia. Ele deu assino político lá e tá morando na Rússia. Então, hoje, cara, eu acho que o futebol, ele precisa ter orgulho. Por mais que hoje essa palavra seja uma palavra que tá em falta, não só no futebol, mas em vários segmentos, mas eu acho que o futebol ele precisa ter isso. O Guerreiro, cara, eu não sou contra, ainda mais hoje, diante do que o mercado apresenta, as altas cifras, jogadores aí que só visam dinheiro, não estão nem aí para nada, não estão nem aí para ninguém. Eu acho que acontece do jogador deixar o clube e ir para outro e ganhar mais dinheiro. Isso daí é uma prática hoje comum dentro do mercado do futebol. Aí você vai falar, então você está sendo incoerente? Não, não estou. Porque o Guerreiro, ele declarou que ele não jogaria em outro clube do Brasil, a não ser o Corinthians. Então, eu acho que o cara, quando vem na frente da câmera e começa a falar uma série de coisas, ele tem que cumprir aquilo que ele tá falando. Se você quer agradar a torcida, quer fazer uma média, faça um gol. Faça um gol, você vai estar agradando a torcida. Agora, quando o cara chama para si uma responsabilidade e falar o que ele falou, eu acho que a palavra, cara, ela tem poder. E a minha palavra vale mais que minha assinatura. Se eu disser alguma coisa... A palavra tem poder. Olha o cara, olha o mano, a palavra tem poder. Mas palestra. É verdade, Sombra. Ele parece o Cordeiro agora. Cara, a minha palavra, ela vale muito mais que minha assinatura. Se eu chegar pra alguém e falar, vou fazer isso daí, o combinado é esse, irmão, não precisa de contrato. Mas se você fizer um cheque, eu prefiro assinatura. Não, ok, pode ser, mas eu tenho certeza que se eu combinar alguma coisa com alguém, eu tenho caráter. A minha palavra vale muito. Boa, tem gente que não dá valor nas palavras que proferem aí. Eu dou valor na minha, porque eu sei o quanto vale construir um caráter. Mas eu respeito seu ponto de vista, cara. Você acha que o Guerreiro deveria voltar pela escassez de jogadores de qualidade? Eu também acho que no futebol brasileiro hoje, infelizmente, nós não temos aí um centroavante top que poderia chegar ali e vestir a camisa do Corinthians para suprir a ausência do Jô à altura. Concordo contigo. Mas eu, se fosse dirigente, o Guerreiro jamais voltaria a pisar no Parque São Jorge, nem para ser homenageado quando houvesse qualquer coisa de confraternização da conquista mundial. Tá muito magoado, mano. Isso, muito triste. Eu sou grato pela tiazinha que o Ale mandou aqui. Ô, mano, tira isso aí do coração, cara. Você é louco. Não, eu não tenho raiva, não, cara. Não tenho raiva, não. Mas eu acho que é aquilo que eu falei, cara. O Guerreiro, ele tem que ser feliz aí no próximo clube que ele optar por jogar. Tranquilo, não torço contra o cara, eu espero que ele seja feliz. Mas na boa, cara, eu acho que o cara quando pisa na bola assim, eu acho que... mas tem gente no Corinthians que pisou muito mais e até tá em cargo importante no clube. Quem, Alexandre? Por exemplo. Poxa, mas nenhuma novidade. O Guerreiro por exemplo. Se for por essa lógica, o Guerreiro tinha que ser o capitão do time. Mas, tem gente que pisou muito mais e é presidente, pô. Ô, mano, para. Você tá falando do Andrés? Ah, quem é o presidente? Não, porque eu não ouvi o Andrés falar o nome dele, mas enfim. O Andrés, ele tem que arcar com a responsabilidade também, que inclusive ele disse que teria name rights aí o mais breve possível. De novo, mais. Mano. Não agora, Motinha. Quando o estádio foi construído, ele falou, não é agora, vai ser daqui 2 meses. Eu pensei não é que agora... Meses, vai ser e agora não fala mais disso, 3. Mano? Então, até agora nada. Não, eu mas o Andrés, ele também... O Andrés, ele tem uma responsabilidade fundamental, porque o Andrés foi um dos principais... pilares na construção do estádio. Ele foi um dos principais defensores da ideia. Mas disse esquece, que era viável, né, mano? O nome já é, né? Hoje. É Lulão, mas... Itaquerão. Não, Lulão é seu fioso. Lulão? Homenagem justa ao pai Lula. Homenagem justa ao pai Lula. Lula é sua rosca que chama Lulão. Não, o estádio do Corinthians aí em breve, eu espero que depois da Copa do Mundo, quando as coisas começarem a se acertar, aí a economia brasileira tá começando a virar um shopping. Não, eu espero que o name rights apareça e o Corinthians possa quitar o estádio mais breve possível. Shopping, ô, Domênico, você imagina o William Bonner tá falando assim, agora vamos aos gols do sábado à noite. No estádio do Lulão. Aí assim, ó, no Lulão. No Lulão, o Corinthians venceu por 2-0. No Lulão, o rival. O Lulão tá invicto. No Lulão, no Corinthians. Legal do Grêmio lá, Piroca Arena. Segue o jogo, sem falta. Segue o jogo, cara. Everson, um abraço pra você, cara. Boa noite. Só mandar um abraço aqui pra galera aqui do Cartoloucos aqui, o Bia, o Clóvis, o Léo. Galera, a gente tá ouvindo aí, sempre tá ouvindo vocês. Meu irmão com certeza deve estar ouvindo. Boa. E um abraço pra vocês aí. Eu não conheci o programa, conheci o ano passado por meio do meu irmão. E, cara, graças a Deus, todo dia dá pra ouvir, das 6 às 8 da noite. E, cara, vocês fazem a alegria aí da gente aí no Ouça futebol, e cara. Assista, né? Obrigado. 97fm.com.br, você pode assistir também no Facebook, acho que a partir da manhã também no YouTube, tá bom? Boa! Sombra, última coisa aí, tem merchan? Tem, mas saiba. Dia de clássico no McDonald's. Boa! Ganhou um par de vouchers da Mega Oferta McDonald's. Yeah. E tem torcida? Não. Não tem torcida. Não tem torcida. Bateria zero quilômetro. Ah, onde? Onde você encontra o quê? A bateria certa para o seu carro. Isso! Boa, ganhou o kit. O cara é bom, hein? Valeu, galera. Obrigado. É, falou. Valeu, Emerson. Obrigado a você. Obrigado. Grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá. Terceiro ouvinte no momento Sem Parar. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu, sua vida, sem parar. Toca Manco. Manco. Alô. Alô. Quem fala? Ademir. Ademir do quê? Ademir dos Santos. Só isso? Isso. Não que conheço mais? Ninguém do Santos chama Ademir. Ademir dos Santos? O Ademir que conheceu o Daguia, né? É sensacional. Daguia era do o Verdão, divino. Né? O Baloeiro. Que bom que o Ademir dos Santos é o Ademir Quintino. Ademir Quintino. Ah, precisa trazer o Quintino aqui no estádio. Precisa trazer. Aliás, o Toninho do Diabo. Toninho do Diabo. Ele parece o irmão do Will Smith naquele do maluco de Beverly Hills. Aí o maluco no pedaço. O Calton. Ademir, no saco da Oi. É só Ademir dos Santos, só isso? Sim, Ademir dos Santos. E quantos anos você tem? Eu tenho 34. 3.4 e o bairro? RG. Eu moro em Guarulhos. Saudade do Guaru. Já dá saudade do RG, né? Já dá. Quadra 7. Bom sucesso aí, bom sucesso. E o time aí, qual é o time? Corinthians. Sim! Ah, Coringão! Você vai muito no Lulão. Ah, Lulão é o seu Lulão? Fiosco, vai ficar Lulão mesmo? É do lado dele. Ademir. Oi. Antes de mais nada aí, cara, antes da gente começar a falar a respeito da campanha do Corinthians no Campeonato Paulista e o próximo jogo do Coringão na Libertadores aí contra o Lara, nós tivemos aí um embate agora há poucos minutos a respeito do Guerreiro, cara. Tava trocando uma ideia com o último ouvinte aí, com o Everson, corintiano também. Ele é a favor. Ele é a favor aí do retorno do Guerreiro. Ele falou que eu deveria deixar o orgulho de lado e aceitar novamente aí o peruano como centroavante do Coringão. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Então, eu sou da opinião do rapaz também. Também? Olha, mano, cada vez chupa, mais eu vejo você isolado nisso, Zé. O mano do coração peludo. Mano do coração peludo. O mano tá ilhado. Eu não ligo para as pessoas que falam, mas eu sou a favor do retorno do Guerreiro. O Guerreiro é um grande jogador, eu não posso contestar isso. Ele marcou história no Corinthians, assim como o Corinthians também marcou história na vida dele. Mas o meu ponto de vista, eu não abro mão não, mas eu respeito então, o ponto de vista de quem defende a volta dele também. Eu acho legal também essa troca de ideias aí, é saudável. Fala aí, irmão. Então, foi o que o Ale falou aí, referente à questão dessa politicagem, dessa situação que acontece dentro do time. E eu ouvi aí esse embate de vocês, direto alguns ouvintes falando referente a isso, referente às situações do Guerreiro, tal, isso, aquilo, que dizem que ele pediu tanto, outros dizem que não pediu, outros dizem que saiu na mídia um valor e não era, tal. Mas é assim, é o que o Ale falou, a mancada que o jogador dá com o time dá várias mancadas com o jogador também. Vários jogadores. É verdade, melhor você dar um braço a torcer. Vai, mano. Mas, irmão, vou te falar, velho. Mano, depila esse coração. O Corinthians, cara, ele colocou o Guerreiro na cena do futebol mundial. Ninguém sabia que era o Guerreiro aí antes do Corinthians. É, sim. Quem conhecia o Guerreiro aí? Ninguém. Ninguém sabia mesmo, rapaz. Você é louco, cara. É verdade, vai, mano. Ué, tanto sabia que vocês foram lá contratar. Ninguém sabia quem era o Corinthians também, foi véio. O Corinthians, não sabia o seu fiosco, trouxa. Inclusive foi o Corinthians que foi no poupa-tempo tirar toda a documentação necessária pro Guerreiro. Para, CPF. PVC, não, nem sabia quem vocês eram, vai. O Guerreiro. PVC, é que... nossa senhora. PVC, é verdade, falei. O Guerreiro, ele apareceu através do Corinthians. Assim, sem a vitrine do Corinthians, o Guerreiro até hoje acho que não... Não sei outro time brasileiro que ia ter descoberto ele. Mas a questão é que, assim, ele fez por onde, né? Ele jogou bola. Coisas que tem jogador no Corinthians que até hoje não faz. E tá jogando titular. Falou mesmo o Romero. Romero é um cara que, taticamente, ele faz o papel dele lá e tal. Ele marca, faz isso, faz aquilo, mas é um atacante que não faz gol. Aí é complicado. É, mas ele tem a sua importância. Entra técnico, sai técnico, ele é sempre escalado para fazer uma ponta do campo. Mas eu acho que ele já tá fazendo hora essa já, de titular no Corinthians. Não, não. Acho que hoje não pode ficar dependendo. Entra técnico, sai técnico, não, né? Quando o Tite chegou no Corinthians, ele não era titular e às vezes não trocava a roupa, né? Não, é porque o Romero, ele tava chegando ali. Mas quando o Romero começou a se firmar, é um cara que dentro de campo, cara, podem falar o que quiserem a respeito da técnica do cara, mas dentro de campo é um jogador que se doa, é um cara que faz o que muitos não conseguem fazer. Inclusive não querem fazer, que é correr atrás de lateral, é dar o combate defensivo. Tudo bem, ele tem a sua limitação técnica, ele não é talvez aí o Messi. Ele tá longe de ser. Talvez! Aí você tá comentando uma injustiça. A cara dele, velho. Faz talvez. Uma cara de tonto. Não, Sombra. Ele tá um pouquinho abaixo do que é o de Maria. Pode dar. Mas ele tem a sua importância também. O menino não tá bem, não, hein? Um é o de Maria, outro é o Ave Maria. Nossa, bola de é o Ave Maria. Você viu que lance que você mandou? Nossa, teve um lance que a bola bateu nele. Lançaram nele, ele caiu pra trás. Mas a bola não podia fazer isso com ele. Eu não sei como na coletiva ele não reclamou da bola. Não, mas nesse lance que você tá citando, Ale, a bola foi muito rápida e tava indo pra direção da linha de fundo. Ele, como um herói, se atirou na direção da bola. Como um herói. Ô, Ale, ia ser bolofobia? E aquela do Andreoli também, né? Tava muito forte, na verdade. Ah, o Andreoli foi fazer uma matéria com os boxeadores dos anos 80, não é isso? O Luciano todo duro e o outro. E os caras saíram na porrada e quase sobrou pro Andreoli. No Esporte Espetacular, cara. Mas foi fake aquilo lá, hein? Será? Não, diz que não foi fake, não, cara. Não foi, não, hein, mano? Mano, não tem briga fake na TV, você sabe. Na boa, aquela briga, se vocês pararem pra analisar, é mais ou menos igual aquela briga lá do Corinthians e Santos, lá que o Serginho Chulapa se engalfinhou com o jogador do Corinthians e os dois rolavam no gramado e nenhum dava um soco. Mas aquilo lá, mano, não foi fake. Era o Serginho e o Mauro. Mauro, zagueiro. E eles eram amigos, hein? Por isso que não se bateram. Sim. Mas não foi fake, não. Na época eu lembro bem. Um ficou louco com o outro lá, cara. Não, eles até podem ter ficado bravos, mas ninguém deu um soco um no outro. Foi uma briga sem soco. Os dois se rolaram. Paulo Nunes e o Edilson se bateram e depois foram fazer uma matéria sobre esse lance. E pode ter razão também, porque outro dia eu vi o Domênico se engalfiando com o Mota. Não teve um soco, mas não sei porque eles ficaram tudo agarrando. Era briga, era abraço e beijo. Não era briga isso aí, não. Ô, Ademir. Pra gente finalizar aqui, mano, o Corinthians ele vai pegar o Deportivo Lara agora no próximo jogo aí da Libertadores. O Corinthians aí possivelmente deve vencer e vencer bem essa partida, cara. Mas fazendo uma análise um pouco mais abrangente com relação aos outros brasileiros na Libertadores, você acha que algum brasileiro corre risco de ficar na primeira fase? Santos. É meio certeza. Assim, eu acho que ele tá correndo tudo pra que todos os brasileiros participem. O Santos eu acho que tá meio assim. Olha, pessoal, aí vocês pagam pra ver. O Mano foi desumilde. Porque deselegante, né? Falar isso. Deselegante e mal informado. Ah, não. Sou um corintiano raiz, não moro na Barra da Tijuca. Lógico. Não uso aquela sunga de veludo. De crochê. Não anda com carro do Bop. Isso, não falo chiclete. Aliás, seu carro tá andando? Chicletes. De vez em quando. Eu fui o quê? Me informar. Fui saber do campeonato. Que é a função de um jornalista, né? Um belíssimo que eu não sou, graças a Deus. Mas o Deportivo Lara. Certo. Eu fui estudar o campeonato da Venezuela. Nossa, que delícia de estudo, hein? No último jogo, inclusive, Deportivo Lara 2, Pedro de Lara 3. Em memória. Ademir, um grande abraço pra você. Eu vou mandar um abraço aí pra rapaziada aí, ó. Pra vocês, a gente aí. Tem mais ou menos, acho que 3 anos que eu ouço vocês, todo dia. Valeu, boa. Serviço, pego a marginal aí, ouvindo vocês. E só pra acrescentar, pra finalizar com o Mano do Corinthians aí... Pra finalizar, resumindo essa história... O Sid Clay, aquele Sid Clay, o lateral direito que jogou ontem também... Esquerda. Eu achei que ela tá tendo umas esperanças aí nesses jogadores que estão aparecendo aí no Corinthians e também o meio de campo lá, que pra mim é titular absoluto, que tá machucado. Que é o... René Júnior, pra mim ele já é titular absoluto e, assim, você fala muito bem do menino que fez o gol ontem, o Gabriel, mas eu acho que ele é muito limitado. Eu acho que quando o Ralf é melhorar a questão do condicionamento físico, eu acho que ele tem que ser titular, que o... que o Gabriel é muito limitado. Ele é pô, você acha mesmo, cara? Eu acho que o Gabriel é um monstro, cara. É mais difícil você passar pelo Gabriel do que entrar no Pentágono. Tá bom, abraço, amigo, abraço. Abraço, tchau. Valeu, cara. Valeu, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, mano. Tchau, mano. Esse foi o momento Sem Parar. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Aproveitar mais o passeio com as crianças? Chegar logo no cinema? Abastecer sem ter que descer do carro? Então vai de Sem Parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar, sem parar para abastecer. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta sua vida sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 receba em casa, sem custo, sua vida, sem parar. Estádio 97 também tem oferecimento de tintas Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. Ó, já tem cornetadas, já tem as mensagens também através do nosso site. O Dodô agora vai falar do Buscapé, Dodô. Olha só, meus amigos, nesta semana acontece a primeira Mega Leak. Liquidação do ano. É o Boa. Dia do Consumidor Brasil do Buscapé, hein? Boa, são sim. Milhares de ofertas das melhores lojas com até 50% de desconto. E é só acessar buscapé.com.br. O que você vai fazer? Você vai comparar os preços e vai aproveitar tudo num só lugar. Buscapé.com.br. E além de comparar, né, você vai ter o histórico de preços para você ter certeza que a oferta é boa mesmo, hein? Isso é legal. No Dia do Consumidor Brasil é nesta quarta-feira, meus amigos. Compare, economize, acesse buscapé.com.br e dá um busca, tá bom? Acesse em buscapé.com.br. Faz assim, ó, dá um busca. Ai, ai, Arneteiros, do Estádio 97. A chuva cai, a rua inunda. Ô Benedete, eu vou comer sua paeja. Que isso? Alô, Estatística da Serra. Valeu, galera. Da hora. Ó, oh, gostei. Ó, gostei. Você ganhou um boné. Esse ouvinte aí vai ganhar um boné Estádio 97 Vista Aérea. Qual o nome dele? Deixa eu criativo. Ver o nome dele aqui. Não, só vai no criativo. O Alex. Mas precisa pegar com o Bruno lá o telefone. O Benedete quer o seu telefone também, viu, Alex? Ô, Sombra. Cliente, né? Sombrita, eu fui desafiado aqui, principalmente por essa anta grávida do chefe Benedetti. Desafiado? E o burro falante aqui do, que isso? Do Mota. Porque eu só que sabia isso? Um resultado do campeonato da Venezuela, isso. Ok? Ah, não vou passar um mais um. Ah, você foi no Gang? Ah, deu um glug, vai. Estudiantes de Mérida 2, repetentes de Bosta 1. Nossa. Ai, que trabalho, sensacional. Vamos lá, mais uma cornetada. Mas na boa, hein? Ô Sombra, Venezuela, velho, não é parâmetro nenhum pra futebol, hein? Não, Venezuela é baseball. Por má que vá, revela Miss. Revela Miss. Joga bem, olha, mano, vai perder, hein, mano. É conhecida mundialmente aí pelas Miss que ela já, colocou aí. Inclusive. Ah, você não gosta também, vai vir, não precisa fazer nada. Ai. Na verdade, vai tem inveja. Eu gosto da Miss da Rua Togo, Miss Togo eu gosto. É, mas olha, o Marcão não gostou muito dessa brincadeira agora. O Marcão gosta do Marco. Você quis zoar o Mano, atingiu o Marcão. Não, o Marcão sabe dar uma porrada nele, Marcão. O Marcão sabe que ele, apesar de ser gêmeo, mas de quem que você tá falando, Vieira? De quem que você tá falando? De uma senhora que eu gosto. Eu não falei. O pai do Vieira não tinha leite, ele mamou no tio. Eu mamei. Olha. Vieira, aceita o gol. Vamos lá, mais uma cornetada. Agora a tem 15 minutos. É. Oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Aqui é o Ricardo Chapa, palmeirense. Ô, Ale, tô com uma dúvida, cara. Ainda não fechei o resort porque eu tô com uma dúvida. Se o meu filho se deparar com o Mota pela frente, ele tem que ficar parado ou ele tem que correr? Afinal de contas, o Mota é um animal selvagem, né? Não, eu preciso saber pra instruir o meu filho. Valeu, amigões. Abraço. Não. Corre. 15 minutos, cuidado. Corre. Mas a gente vai dar uma pequena arma. Armado, pode ficar. Mas uma pequena arma pra cada criança. Não, eu acho que tem que ser duas coisas. Tem que ter uma arma no Era batalhar com dardo. Então, tem que ter arma numa eventual... Você está falando de um ser humano. Rispidez. Não, é do Mota. Mas tem que ter... Quando todas as crianças que vão chegar pra brincar nas áreas comuns lá, vão receber snacks de feno. Então assim, ó. Aí você dá pra mãe do Vieira. Não, mãe do Vieira! Mãe do Vieira! Mãe! Mãe! Mãe! Ei, o pai! Mota, o pai desse jumento que mandou mensagem. Toma um cartão vermelho pra você. Lembrando que cumpre 4 minutos agora e 11 amanhã. Você inventou a regra! Inventou! Olha! Pra você ver. Eu que faço o estatuto do programa, chupa. Pra você ver. Ô, que é isso? Pra você ver. Pode dobrar, pode dobrar. Ô, que história é essa? Mudou agora a regra. Dobro nada. Vamos dobrar. Você vê que o ouvinte tinha razão. É um animal selvagem. É selvagem. Eu ia ensinar a criança a fazer conchinha com a mão, com feno na mão. Ele não deixou, tá começando a agredir. Vamos lá, mais uma cornetada aqui, ó. Boa noite, Sombra. Vou fazer uma pergunta aí. Agora que o Aguirre foi contratado, o Dorival foi demitido, e analisando aí o último jogo do São Paulo, deixa a pergunta. Vieira é gay? Ah, vai te catar, vai! Trouxa. Você sabe que onde tem souvenir sempre tem muito mais qualidade, não é? Mas não é só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a Souvenir. E já tá na hora de você conhecer o melhor souvenir piso de todos os tempos. Souvenir piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que Souvenir Piso é outra coisa. Além de qualidade que você já conhece, Souvenir Piso rende até 380 metros quadrados e tem a tecnologia de alta durabilidade da Souvenir. E ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Souvenir Piso. Souvenir, se faz diferença para você, a gente faz. Legal, ó. E essa semana, provavelmente na quarta ou quinta-feira, traremos uma grande novidade. Boa! A galera dos games, fiquem atentos aí. Não vejo a hora. Vai ser bacana demais, hein? Tá deitada nos ouvintes. Hein? É, isso aí. Estádio 97 também no oferecimento de McDonald's. Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Deixa eu ver aqui as últimas mensagens através do nosso site 97fm.com.br. O Anderson Santos da Rocha. Parabéns, Tite. Ih, rapaz, cadê? Parabéns, Tite. William José, Talisca e a palavra que você gosta de dizer, merecimento. O Vanderlei não merece? E o Jonas dos Santos, artilheiro do português, também não merece? Você está de brincadeira, não passa mais de um esquema da CBF. Olha, não, revoltado, mas, Anderson. O ano passado eu até concordava com ele com relação à convocação do Vanderlei. Inclusive, isso não passa pelo Tite, tá? É, quem convoca os goleiros ali é o Taffarel. O Tite, ele só avaliza ali e fala, beleza, você tá acompanhando aí. Mas o Neto também tá pegando muito. Quem tá acompanhando o Campeonato Espanhol tá vendo que o moleque tá deitando lá. O Vanderlei hoje não merece convocação, assim como o Cássio também não tá merecendo. Tem razão. Já jogou melhor, por mim, né? Não convoca mesmo. Deixa já aí. Jogou melhor. Tá ótimo. Vai jogar mesmo. Só por causa daquele gol do meio da rua que ele tomou, chefe? São corneteiros. Não, eu acho que ele merece, mas pra mim não, a seleção não merece o Vander Deus. Vander quem? Vander Deus. Não, você tá de brincadeira. Cadê Holandês. O momento? Cadê o momento? Fica quieto aí, Domênico. O Vinícius Benedossi. O Vinícius Benedossi, Brito, ele fala aqui. Amigões, o erro que o Marcão se referiu. Pegado com a mão, não existe recuada de cobrança de lateral. Eu acho que não. Amigo, pode não, hein? Não pode não. Bola, recuar com a... Se o seu jogador lateral. Arremessa pro goleiro, o goleiro não pode pegar com a mão. Lógico que não. Tiro livre, eu não lembro dessa regra. Não pode. Juro em nenhuma pode. Situação, não a pode. Bola entregue, seja via lateral, entendeu? Ou seja, com a bola rolando, ou seja, cobrança de falta, o goleiro não pode rolando, pegar com a mão. Bola rolando, tudo bem, mas o lateral não sei. Não pode. Não pode. Não, nem bola parada, nem hipótese nenhuma. A regra. A única maneira que o goleiro pode pegar com a mão é quando a bola ela é atrasada. Não. Ou com o tronco, ou com a cabeça. É. Aí pode. Ou pode ser com o pé, mas de uma forma não. Que ele não queira ter atrasado mas a bola. Mas aí não com o recuo intencional. Não intencional. Aí sim, né? É que essa regra de pegar com a mão no lateral já existiu. Aí não existe mais. Olha aqui, agradecer o Valdir Miguel, o Alex Araújo, o Felipe Fernandes, todo mundo assistindo o Estádio 97, no 97 online aqui, o Salomão Santana, o Carlinhos Dias, o Danilo Ferreira, o Renildo Miranda da Silva, o Wagner Pereira, o Anderson Gato, seria seu... É com dois T's. São dois T's, não? Que gato foi esse? São dois T's. Como é que é o gato, Domênico?

Brasil. Sábados, às 21h, tem playlist Energia 97 Brasil. A versão puramente nacional do playlist Energia. Somente produções brasileiras do mundo eletrônico. Sucessos e lançamentos. Playlist Energia 97 Brasil. Todo sábado, 21h. Energia 97. Fala galera, esse é um ano especial. Milhares de brasileiros estão se preparando para mostrar sua força e reforçar nossa maior conquista, a democracia. Até o dia 9 de maio, qualquer pessoa com deficiência deve ir ao cartório eleitoral solicitar transferência para uma sessão especial. Esse é um direito que conquistamos, porque a democracia é feita com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site do TRE do seu estado. Energia 97 apresenta... Quê? Cê não sabe? Gu, mano, cê não sabe. Diga, Zé. Tudo bem que a gente já tá ligado que nos Estados Unidos é mais fácil pra uma pessoa comprar um fuzil do que uma bebida alcoólica, certo? Principalmente se ele é menor de idade. Exatamente, mas eu achei um negócio ainda mais bizarro. Diga, jovem. Tá, existem cidades na terra do Tio Sam que te obrigam por lei a ter uma arma. Como assim, cara? Jura? Mas quais que são, pra passar bem longe? Juro, a cidade de Kennesaw, na Georgia, ela possui 30 mil habitantes e foi a primeira cidade dos Estados Unidos a ter uma lei que tornasse obrigatório o porte de armas. Que bizarro, Shonen. Quais outras? Tem também a cidade de Nelson. Nelson. Também na Georgia, ela possui 1.300 habitantes e tornou a posse de armas de fogo obrigatória no mesmo ano de uma cidade com nome um tanto incomum. Seria? Gun Barrel City, traduzindo como cidade do cano de arma. Tá explicado. E a última aqui se chama Virgin, que é menor do que a menor cidade brasileira, possuindo 600 habitantes. Ô, louro! E o engraçado é que o prefeito da cidade chegou a dizer que a lei passou despercebida, já que todos os habitantes já tinham arma. Que notícia bala, cara. Pois é, mas esse circuito de curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente bélicas. É só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o Zé Constantino. Eu sou o Gustavo Fávaro, nós somos os... Cê não sabe! Se pra que aquela brincadeira do que tiro foi esse, seria melhor, né? Que tiro foi esse? De novo, não. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Yeah, you start dancing. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night. Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Muito boa noite pra você, boa segunda-feira. A partir de agora até as 10 da noite, house music de qualidade. E ele tá aqui junto comigo em dia de chuva, Leonardo Ruas. José me pegou de surpresa. Por quê? Porque eu nem tinha dado play na música. Tem problema não. Você sabe que comigo não tem problema, né, Léo? E aí, Ju? Tudo certo? Tudo, e você? Tudo muito bem. Muita chuva, muita chuva, é verdade. São Paulo debaixo d'água. É, hoje teve uma chuva forte. Eu moro ali na região da Vila Madalena. E teve uma... quase um alagamento em casa. Mas muitas regiões de São Paulo alagaram mesmo, que viu? Que maluco. Na sua, dentro da sua casa? Dentro da minha casa. É complicado. Com né, um né? dedo da água entrar dentro de casa. Nossa, que estranho. Não é uma Meu coisa Deus comum. Do céu. E o que temos pra hoje, Léo? Ó, hoje eu tô com algumas novidades. Eu não sei se os ouvintes conhecem, mas tem um cara...